começando aqui mais um Loco Mocast, podcast mais legal para o Ceará. E hoje nós estamos aqui, logicamente, eu, Rafael Tanicho, apresentando Suede. Só queria dizer que as cores do mundo real são mais reais vistas do cinema. Alvarenga Tetatômica. 88 milhas por hora! João. Eu não pensei em nada pra falar, mas é isso aí. E Pedro Tanicho. Oi, gente, tudo bom? E não deu pra perceber, mas enfim, nós vamos falar sobre filmes fodas, ok? Óbvio que você percebeu pelo título que é esse filme é foda, ok? Cinderela Baiana já estamos desconsiderando porque é ele é o concurso, é foda pra caralho. Exatamente, então a gente vai separar cada bloco um tipo de filme e vamos lá, sobe a música. Bom, então vamos começar com a categoria ação-aventura. A gente colocou ação-aventura, né, porque sempre tem muitas coisas similares, né, digamos assim. É, na verdade, categoria de filme é um negócio difícil, porque pode ter um filme de ação e aventura misturado com comédia, essas coisas, né? Exato. É foda, a gente vai querer colocar onde a gente quer. Quase todo filme de aventura tem tiro, a não ser que seja uma aventura épica, que enfim. E falando nisso de tiro e tudo mais, vamos tirar Matrix da frente já? Puta, o primeiro, porque, né? Tem outro? É, isso é verdade. Animatrix também é bacana. É que aí são várias animações, né? Tipo um... Sim. Tipo um Love, Death and Robots. É uma antologia, prequel, né? É, mas porra, Matrix é um filme do caralho. Até hoje eu tava vendo... Aquele canal que eu recomendei naquele episódio de recomendações, que o pessoal mexe com efeitos visuais, eles fizeram um react do Matrix. Sim. E, velho... Tem detalhes lá, principalmente da parte do bullet time, que eu não tinha reparado antes, que eles pensaram tanto no negócio, nas partes que dão uma acelerada a mais. E quem não sabe, o bullet time foi feito com várias câmeras fotográficas mesmo ao redor do Keanu Reeves. E ele fez um movimento enquanto as câmeras tiravam sequencialmente. É, do cara... Na Comic Con, teve um ano na Comic Con que estavam fazendo isso daí, né? Sim. Eram várias câmeras que... Pulava, né? Só que nessa parte... Eles pensaram tanto no negócio que onde eles queriam que a animação fosse um pouquinho mais acelerada, eles distanciaram mais as câmeras. Sim. E você analisando frame a frame daquela porra, você percebe o blend que eles fizeram da transição entre uma foto e a outra, assim, que não se encaixa direito, mas fica perfeito. As câmeras formam quase que uma espiral, né, que vai abrindo, assim, sabe? Sim. É muito foda. Mas, tipo assim, é que o Matrix, pra quem não sabe, Matrix, quer dar uma sinopse aí? Ah, velho, sério? Você não conhece Matrix? Não vou fazer sinapse, né? A molecada aí dos dias de hoje não sabe o que é isso. Sabe quem é Keanu Reeves por causa do John Wick, né? O jovem tem que morrer. Keanu Reeves por causa do meme. Os jovens vivem na Matrix ainda. Os jovens ainda vivem na Matrix. Exatamente, mas assim, Matrix é um filme que bugou muito a mente de muita gente. Eu acho que eu assisti esse filme umas 17 vezes, se eu não me engano. Ixi, teve uma vez... Demais, 17, que é o número do Bolsonaro que é tal, okay, que é bala e tudo mais. E Matrix tem muito tiro. Não, mas eu devo ter assistido 17 vezes em um ano esse filme. E ele... Ah, não, aí também não. Não, a história é tão fantástica, é um negócio foda, absurdo. Toda vez que você assiste, você percebe um negócio novo, assim. E toda aquela ideia de estamos vivendo numa realidade simulada e o caralho é quatro. E cada detalhezinho do filme, inclusive as cores do filme importam. Eu não tinha reparado nisso. Que toda vez que tá na Matrix tem um tinte meio verde. Verde. E toda vez que tá fora é meio azul. É meio azulado, cara. O próprio porra. Bullet Time, essa transição entre fotos que o Pedro falou, você vê que eles dão um leve blurzinho, né? Um leve embaçado ali pra dar uma disfarçada nessa troca de coloração? Fotos. De frame. Não, de frames. E... eles tiveram que preencher frames, na verdade, porque de uma foto pra outra tem mais de um frame. Exatamente. E aí o que acontece? Ali você vê o tom de verde bastante, assim, sabe? Na hora que eles estão naquela... Que eles veem o gato que tem o erro na Matrix. Sim. E tal. Não, no começo do filme, antes do Neo sair na Matrix, você percebe muito. Na hora que ele tá conversando com o Morpheus naquela sala branca. É tem verdade. Muito tom verde. E, cara, fora todas as cenas de ação são muito bem construídas, muito bem pensadas, assim. E, obviamente, assim, todo mundo considera plágio de vários animes. E tem muita cena muito igual Ghost in the Shell e o Caralho A4. Mas mano, é uma ação com história, tá ligado? E é porra? Eu acho que assim, o que difere o primeiro dos outros, né? Que o Pedro até brincou, tem outros? Não, cara. É que é bom. Bom é muito ponto de vista, né, cara? Porque de repente a gente vai discordar em algumas coisas durante esse podcast. Aquela baladona de Israel com todo mundo pulando é da não, hora, mas aí é festa rave a Loki. Mas tipo assim, é interessante porque no primeiro tem uma puta filosofia por trás do negócio, um puta misticismo e tal. E porra, você é o escolhido, todo aquele. Escolhido do quê, caralho, sabe? Aquela negação. Então tem toda uma trama ali que você não vê se desenvolvendo nos outros. Então, é que os outros também complementam pra caralho a história original, assim. Eles têm sacadas absurdas, mas não foram tão bem feitos. Foi muito mais tiro, porrada e bomba, como diria Valesca Popozuda. Ou até menos, né? Porque tem cenas lá que precisaria, mas tem vários detalhezinhos, tipo no 2, que tem os lobisomens. Os lobisomens são os erros da Matrix, das versões anteriores que sobreviveram até agora. Sim. O nome Neo é um anagrama pra One, o escolhido, The One. Isso é foda. Não, porra, é fodido. É muito foda, assim. Tem vídeo na internet, eu vi outro dia um vídeo que tem, tipo, 2 horas explicando detalhes do Matrix 1 ao 3 e falando sobre a história e tudo que tá ligado e o que cada coisa representa. É, o Mussarela me passou um canal que o cara... Quantos vídeos eram? 39 vídeos falando só da trilogia do Matrix. Só que juntava também Animatrix e pegava todo o por trás de tudo isso, da ligação desde Animatrix até o Matrix, qual que é o último? Revelation. Revelation. Então, tipo... Tudo, eles costuram todas as pontas soltas, sabe, que tem no filme. Sim, sabe? Pra caralho. É do caralho. E tem uma cena, que é a cena que eles estão fugindo do... Tem o déjà vu, e aí eles estão fugindo do déjà vu, um negócio fudido. Sim, que eles estão pela parede, eles estão descendo pela parede. Aquilo, quando eu assisti a primeira vez, me deu... Eu nunca tinha sentido isso. É foda. Eu se senti apertado ali. Você dentro com eufórico, eles, cara. Né, cara? Sim. Exatamente. E aí a cena da luta que, tipo, eles pegam, acho que o Morpheus nesse momento, né? Que ele enfia um dos agentes, enfia a mão na parede e tira o Morpheus de fora. Sim. Caralho, mano, é foda. E você vê, tipo, a poeira do corpo do... Enquanto eles estão batendo no Morpheus, vai voando poeira do corpo do cara. E, tipo, é muito... palpável aquilo, é tipo um efeito prático muito foda. Sim, sim. Não é computador pra caralho que nem os outros foram, né? Eu só tenho uma observação aí, hein, cara. Por quê? Porque os caras estão com aquela metralhadora giratória, como que chama? Uma Gatling. Era meio impossível não ter acertado mais do que aquilo no Morpheus, né? Mas tudo bem. Mas você tem que ver que eles são humanos melhorados. The Chosen One. O software deles é melhorado. Exatamente. Pra rodar na Matrix, e, né? Cara, aquele discurso do... Como chama o careca? Striker. Ele falando, puta, do gosto da carne. Eu do sei poder que sentir. Isso é mentira, mano. Ele quer voltar. Oh, isso é uma analogia pra uma depressão, pra um negócio profundo pra caralho, assim, sabe? Ah, um detalhe. No começo, logo na primeira cena do primeiro filme, que é a voz do Striker conversando com alguém... Falando, encontrou o escolhido, não sei o quê. Striker tá conversando com a Matrix, não com mais ninguém. Ele tá mostrando pra Matrix, ó, eles estão ali, vai lá e busca. Aí a Matrix manda o antivírus deles pra lá, que são os agentes. Caralho, eu nunca tinha reparado nisso, mano. Pra caralho. Eu sei que ele tava negociando pra poder voltar a vida dele na Matrix. Sim. E voltar como um ricão e não lembrar de nada, né? É. Ele queria voltar. Eu faria isso pra caralho. E é foda quando ele fica em cima da Trinity. E, tipo, você fica naquela aflição que, tipo, ela tá no outro, no mundo da Matrix. Só que ali ela tá morta, cara. O corpo dela. E o cara fica, tipo, sim, em cima dela, falando que vai matar ela, vai matar o namorado dela, não sei o que. Caralho, mano. Não, e no Matrix ainda, direto, assim, ele dá umas indiretas do tipo, pra Trinity. Ah, então você queria pegar ele, né, não sei o que. Porque o oráculo falou pra Trinity que ela ia se apaixonar pelo escolhido. Ele tava confirmando se era ou não. Ele tava jogando verde dele. É. E porra, tamo falando demais de Matrix. Vamos pra mais Keanu Reeves. Aí, só falar de uma cena ali que é icônica pra casa. Primeira vez que eu vi, eu falei, caralho. Porque, assim, o Matrix trouxe muitos efeitos, novidade pra cacete, assim, né? Sim. E eles fizeram uso do fundo verde de uma maneira magistral pra época ali. E na hora que o Morpheus vira pra ele e fala, o que você precisa? Ele, guns. Aquelas prateleiras de arma, viu? Que foi plagiado no clipe da música Push, do Dio. Sim. Com as guitarras do Doug Aldrich. E você vê o vento passando por eles, assim, sabe? É muito do caralho, velho. Muito foda. Mas aí, você quer falar do Ken Reeves ainda? Vamos no John Wick, vai. É, falar do John Wick, cara. É, John Wick. Certeza, né? É o único filme que, tipo... Senão ele começou com uma renda baixa. Ele foi aumentando a cada filme e o filme foi ficando cada vez mais soda e o último, tipo, te explode a mente, você fica caralho. Eu só vi o primeiro, mas eu já fiquei não, assim. Mano, eu queria que tivesse mais na Netflix, sabe? É foda, cara. Bom. Cara, eu ficava procurando o primeiro filme John Wick pra baixar, eu procurava por John Wick e não achava. É de volta ao jogo. De volta ao jogo. Só que era o primeiro filme, tá ligado? De volta ao jogo, mas tudo bem. É, quando eu achei na Netflix, eu achei que era sequência. É, porra, também é um filme assim cheio de detalhezinho que a gente não percebe. Sim, muito detalhe. Tipo, na hora foda, que ele rende o. Na hora que ele rende o segurança da balada lá, ele fala: ah, então, né? Você ganhou uns quilos, né? Quantos quilos você ganhou? Ah, ganhei tantos. Beleza. Então, posso entrar? Pode. E exatamente a quantidade de quilos que ele fala é a quantidade de gente que ele mata lá dentro. Caralho. Caralho, tipo, mano. Tipo, o cara entregando quantas seguranças tinha no bagulho, nossa, sabe? Nossa, eu não tinha reparado nisso. Pra mim, ele era tipo um conhecido dele de alguma outra treta lá e... Não, era mais ou menos isso aí, cara. Nossa, e mano. E o filme é muito bom, bem, cara. Peraí, bem no começo, quando ele manda limpar a casa. Não. Eu sei quando ele tá indo atrás do Tion lá. Do Tion Greyjoy na balada. É, do Tion Greyjoy na balada. Com as piscinas. O cara tá na piscina com as minas lá, tudo meio... O John Wick é uma história de vingança muito foda, porque é totalmente entraria naquela que matou meu cachorro, vou atrás de você, filho da puta. Demais, pra caralho. E o lance dos bitcoins deles de mercenário, né? Que os tokenzinhos de ouro. É, mano, é muito, muito... Eu o universo do outros, John Wick cara. É muito foda. Preciso ver os outros. E aquele lance das mulheres tatuadas que ficam naqueles computador analógico antigo pra caralho lá, que é tudo telinha verde. Que, tipo, pra ninguém rastrear eles nem nada, pra eles poderem ir controlando, né? Tipo, ah, esse daqui foi esse comunicado, que nem acontece com o John Wick lá. E aí elas, como se fosse um lance de telefonista, tipo, conectando um cabinho no outro lá e passando as informações pros caras. É, e foi o último filme que eu vi com o Willem Dafoe, cara. Caramba! Ele tá muito bem nesse filme, eu gostei pra caralho da participação dele. William Dafoe. Não, e ele, tipo, você fica o filme todo pensando que agora ele vai matar o John Wick. Porque ele foi contratado pra matar o John Wick. É, não manda spoiler que o Rafael não viu. Eu queria fazer só uma observação sobre o William Dafoe. O William Dafoe, ele foi o Duende Verde, certo? Sim. Vocês viram que no terceiro Homem-Aranha, ele não tá como nenhum personagem. Mas ele aparece no bar que a Mary Jane canta. É? Ele tá lá sentado no meio do povão. Caralho, será que ele ia voltar, mano? Não, a expressão não, dele muito era foda. Tipo, realmente um negócio, eu acho que foi só um easter egg plantado, eu acho, tá ligado? Porra. Bom, eu acho que aqui entra também, dentro de ação e aventura, entre os nossos filmes de super-heróis. Ah, pra caralho. Sim, sem citar, mas eu achei que não entrava, porque eu achei que... Acho que entra. É mais ação e aventura do que ficção e fantasia. Exatamente, exatamente. E no meio disso, eu acho que é impossível não trazer... A Marvel inteira. Sim. Mas a gente já fez um podcast falando, né, sobre os filmes da Marvel e tudo mais. Inclusive um só sobre o último Vingadores. Exatamente, mas assim, se a gente for pegar o Endgame e o anterior, o... Guerra Infinita. O Guerra Infinita, mano, aquilo lá são obras de arte lazarentíssimas, caralho, cara. Mano. Pra caralho. Tanto em efeito quanto em história. E tipo... Puta elenco, né? Super stars, assim, que na verdade muitos foram construídos nesses anos. Exatamente, nesses anos. Então é muito do caralho. E o filme mais recente do Miranha. Sim. Eu não vi nenhum que dos dois. Que amarrou alguma das pontas soltas e tá já trazendo uma treta fodida pra frente, né? E sabe o que é lindo, cara? Recentemente, do dia que a gente tá gravando, só pra datar, bateu um bi. É o primeiro filme do Homem-Aranha a bater um bilhão. Exatamente. Né? E a Sony tinha falado que só continuaria a parceria com a Marvel se batesse um bi. Não, mas já tava meio que confirmado que o moleque ia fazer mais 10 filmes, eles estavam falando esses dias. Pela Sony. Exatamente. Mas não era agora, com a Marvel, agora é junto. Agora filho. É junto, é. Então isso é lindo, cara. E eu só queria fazer essa observação não, mesmo sobre os filmes. E o da hora é que, tipo, o filme do Homem-Aranha continua muito focado no Tony Stark. Sim. Mas por quê? Por causa que a Marvel não pode ficar mexendo nos vilões da Sony. É, exatamente. Então, tipo, vamos focar no que dá grana pra gente com o Homem-Aranha que todo mundo curte pra caralho. Exatamente. E aí mais pra frente a gente vai desenvolvendo ele, porque... Só que agora, fazendo parceria, nada impede que, né, pegue Venom junto, tá ligado? Pegue Sim. o Carnage. Então é... A gente pode esperar coisas bacanas aí do Homem-Aranha. Dizem que vai ter Deadpool no próximo. Então, é, não, isso é fato. Eles estão tentando dar um jeito de inserir o Deadpool no universo, no MCU, tá ligado? Ele isso seria aquela, do caralho. Ele já tá com aquele reloginho que volta no tempo do Deadpool 2. Exatamente. Ele pode voltar no tempo e acabar caindo no multiverso deles lá. E pode trazer o Patrick... Swayze. Patrick Swayze. Não, o Xavier lá, o... Patrick Stewart. Stewart. Pode trazer o Patrick Stewart de volta aí, fazendo... o Professor X, que isso ia ser o caralho, né? Mas daqui a pouco ele não vai mais conseguir, né? Não vai mais dar pra trazer ele de volta. É, isso é verdade. Que já tá vendo também. Ok. Eles podiam trazer o Logan velho, cara. Que Logan velho eu achei ele do caralho. É, ele seria um ótimo capitão pros Novos Vingadores, convenhamos. Estrategista pra caralho. Caralho, seria um anti-herói da porra. Não, ele velho? Caralho. Sim, sim, eu ia gostar. Mas assim, a gente falou agora, né, de uma forma genérica dos filmes da Marvel e tal. Até porque, eu acho que a gente um já falou bastante recentemente e daria um podcast inteiro realmente os 10 anos, do 11 anos, né, do MCU. Mas e aí, mais filmes de ação e aventura? Alguns, os dois filmes do Tarantino que pra mim são os mais top, que é o Bastardos Inglórios e Pulp Fiction. Pulp Fiction é o meu filme favorito do universo inteiro. Eu usei por alguns anos, tipo quase 10, uma carteira do Bad Motherfucker, oficial, inclusive. E, velho, eu acho que não tem filme tão bem feito quanto aquela porra, cara, velho. É uma quebra de expectativa tão constante que te deixa tão empolgado com o filme, tão foda, tá ligado? Quando você pensa, ah não, eles vão por aqui. Não, eles não vão seguir esse caminho, saca? E outra, é outro filme que tem ligação com o MCU. Sabia não? Pulp Fiction, por causa do Ezequiel 2517. Tá, verdade, sim, verdade. Que é a morte do... Do no, Nick Fury. Na lápide do Nick Fury tá escrito lá Ezequiel. E o Nick Fury 2517. É o Samuel Jackson, que faz sim. O Julius no Pulp Fiction. Que e na hora que vai executar os caras fala, Ezequiel 2517, the path of the righteous man is beset from all sides. Blá, blá, blá. E além dele tá parecido pra caralho no, na Capitão Marvel, sem aquele cavanhaquezinho dele lá, tem o caralho, cara tomando a coca do Kahuna. Bicahuna? Um dos tem. Nossa, o que Screw. Da hora. Um dos Screw. Um dos Screw, eles são na casa da Rambo lá, da amiga da Capitão Marvel. Aí do nada o cara já se transforma, tipo, já se revela que o Screw tava lá. E ele tá com o copo do Bicahuna igualzinho. Tomando, fazendo a mesma pose. A mesma pose do caralho, eu preciso ver esse filme. É muito foda. É legal pra eu já tinha todos os motivos pra ver. É que não caiu no caminhão ainda. Esse é outro filme Capitão que tem detalhe Marvel? Pra caralho. Qualidade top, não? Já tem faz tempo, mano. Ok, vou ok. Mas aqui. O Pulp Fiction tem detalhe pra caralho, coisa que foi pra... cultura pop pra tudo que é lado. Sim, a dança da Uma Thurman com o John Travolta. Sim. Foi o próprio John Travolta segurando o terno. Sim, é aquele meme lá do GIF do John Travolta confuso. É, exatamente. E também a Zed is Dead, a roupa de Gimp lá, o cara comendo o Marcellus Wallace no canto e tal. E um negócio que acontece no Pulp Fiction, que me faz lembrar do Old Boy, que é outro filme do caralho. Que também, vamos falar depois. Não, então, é a hora que, tipo, ele tá mostrando tipo, o coração dela, que eles têm que injetar a seringa de adrenalina. E aí vai a setinha lá, aqui, aparece here escrito assim. E eu lembro do cara do Old Boy com um martelo na mão. Nossa. E aparece, tipo, a mira certinha na cabeça. Não, mas do maluco, assim. Na adrenalina não aparece isso. Não aparece? Ele dá um zoom na agulha só pingando. Mas o que faz o traçadinho... Eu assisti esse filme aí tipo umas 200 milhões de vezes. Não era meu coração? Onde que era? Não, é na hora que a Uma Turma vai falar que o John Travolta é quadradão, ela faz um quadrado assim com a mão e fica o traçadinho do quadrado também. Ah, então eu devo ter confundido, cara. Confundiu pra caralho. Pra cacete. Kill Bill. Pra mim, Bastardos Inglórios, que o João puxou aqui também. Bastardos Inglórios, que puta que me pariu, né? Fantástico, fantástico. Que filme, né? Porra, vamos colocar todos do Tarantino. Isso é verdade. Dá pra fazer um cast Tarantino, inclusive. Dá. O Django, então, eu acho do caralho também. Um Django, Tarantino? Cara. Vamos deixar. Prolongar muito a parte. Porque, ó, também tem Oito Odiados. Era pra ser uma história do Django, né? Que era pra ser o Django no Inferno Branco, o Oito Odiados. A gente tá em 20 minutos praticamente e não saímos da ação. Ação aventura. É, o Old Boy acho que a gente vai colocar no drama. Fora Tarantino, a gente tem mais alguma coisa de ação e aventura? Aventura tem. Fala aí. Cara, tem uma aventura bem legal, assim, tipo, o filme não é assim incrível, mas valeu a pena transformar o livro em filme, que é Coração de Tinta. Vocês assistiram? Cara, Coração de Tinta, eu li o livro. Eu vi o filme é legal, mas sim. O livro, ele é tão mais profundo. Sim, igual eu falei, valeu, sabe, a pena transformar em filme pra dar esse auxílio visual. É que, por exemplo, no livro ele falta a visualização ali, mas o jeito que as coisas são contadas é tão gostoso, por causa que os personagens, eles são leitores, né? Que é pra dar uma sinopse aqui. Tem os língua de... como é que chama? Eu não lembro. É os caras que ele, tudo que ele lê de um livro acontece na vida real. Uhum. Uma coisa, falar essa crítica de, o livro é bem mais profundo, então... O livro sempre vai ser mais profundo, cara. Tem mais tempo. Foda-se o livro nesse momento. Vamos falar dos filmes, caralho. Ele tem... tudo que ele acontece... que ele lê ali acontece na realidade. E é basicamente volta disso, de um cara que ele tinha parado dessa vida, né? Porque, tipo, eles são meio que contratados pra fazer certas coisas. E ele volta a ser perseguido por causa de um livro que chama Coração de Tinta, que é foda e tal. Mas, é muito legal, sabe? É uma história legal e o auxílio visual do filme pra mostrar essa coisa saindo do livro, da leitura, é interessante demais. E uma coisa que eu acho muito foda no livro, tanto no livro quanto no filme, é que tem um personagem que ele é gago e ele tem essa habilidade. Só que toda vez que ele leu um personagem de um livro, como ele é gago, a pessoa aparece na vida real com as marcas de letra, como se tipo, tivesse travado na hora de ler. O cara é sequelado, né? Tem o Andy Serkis nesse filme, não tem? Acho que é o carequinha, o vilão do filme, acho que é o Andy Serkis. Pô, é verdade, esse dia eu tava vendo a filmografia do Andy Serkis e tava lá. Cara, tem uma outra aventura também que eu acho muito divertida, que marcou assim minha adolescência, que eu sei que vocês vão me xingar, porque eu acho que vocês acham uma bosta, que é a Múmia. Múmia é do caralho, velho. É bom, velho. Eu tinha medo dessa porra. Contanto que a gente não fala Escorpião Rei de Eu tinha medo de assistir esse filme de noite, porque eu ia dormir, essa porra vai aparecer no meu quarto. Falando nisso, sobre Escorpião Rei, aquele canal que eu falei já dos efeitos visuais, eles refizeram a cena do Escorpião Rei. E ficou bom, com deepfake, cara. Ficou muito fodido. A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de filme foi com o Escorpião Rei. Eu já não achei muito foda, tá ligado? Falei, legal, lógico, tá ligado? O The Rock de Play 2 lá, sendo né, eu sendo uma criança de 8 anos assistindo. Mas quando eu assisti a Múmia, eu assisti a primeira vez, acho que na Record, cara, aqueles que passam, né? Caralho, mano, achei tão foda, eu mas vi tão em fita foda. Também, mano. Cara, Múmia é muito legal a questão. Toda essa. Apresentando a cultura. A cultura egípcia de um jeito divertido, tá ligado? Você falou aí, mas a gente tem que não falar... É toda, né, também. Não, mas a gente vai questão do livro dos mortos, o livro da vida... É divertido, eu achei muito divertido. Bom. É muito legal. Você comentou aí de A Múmia, né, mas a gente tem que falar do precursor de todas essas aventuras maravilhosas, né, que é o nosso querido Indiana Jones. Não, desculpa. Eu vou ter que frisar que o melhor filme de aventura que eu já vi na minha vida é Jumanji, o 1. O Jumanji é da hora. Não. Vamos jogar ele pra fantasia. Fantasia? É. Tá. Cara, Indiana Jones... Cara, é livro, magia... Certo. Aliás, livro não, jogo, magia e tal. O primeiro Indiana Jones que eu vi foi o Templo da Perdição e foi justo naquela cena que o maluco arranca o coração do cara e eu fiquei num asco fudido. Só que eu não conseguia parar de assistir aquela porra. Minha tia tava assistindo na sala com o namorado dela, que hoje é meu tio, e eu fiquei... Tipo, sabe quando você é uma criança de 7 anos? Né? 7 anos de idade, você tá, tipo assim, no sofá. O pessoal você deu tela assim, azul vendo o bagulho. É, eu fiquei assim, ó. E do nada as criancinhas sendo escravizadas lá. E o cara, eu fiquei, mano do céu, que velho. Que fala, eu não quero ser escravo. Ele fala algo muito marcante, que eu não lembro como é que é. Mas meu cunhado, quando ele era mais novo, ele era... A parte da família da minha namorada é muito obcecada por Indiana Jones. Eles gostam pra caralho. E eles assistem desde criança, tanto minha namorada quanto meu cunhado. E ele gostava muito, ele era criança. E esse que ele fala, não sei o que o cara fala, ele repete umas palavras meio loucas. E ele ia pra escola e ficava falando isso na escola. Putz, eu sabia que o carinha falava, mano. Aí tipo, ele ficava repetindo baixinho, às vezes até alto. Aí a diretora chamou os pais dele lá pra falar assim. Aí eles tipo falando que eles estavam segurando a risada. E o filme, gente, tá o filme. Era tipo um homobuga feio de tal do Jackie Chan. A clássica cena ali do cara fazendo uma manobra com a espada dele. Ele só vira... Foi feito pra corte de gasto essa porra. Isso porque é muito eles não tinham dinheiro pra dublê, cara. E esse momento ele foi muito mais Han Solo do que Indiana Jones ali. Exatamente. Pra caralho. Exatamente. Deixa eu jogar mais um aqui na aventura. Vocês não me xingaram antes, vocês vão me xingar agora. Também, que essa questão foi muito divertida quando eu assisti, que foi Pequenos Espiões, cara. Cara, é, eu tava divertido. Falando. Ah, que bom. É, o Luciano me zoou esses dias de Pequeno Espinhoso, que eu tava assistindo de madrugada essa porra, que eu não conseguia dormir, cara. Tá rindo. A melhor minha parte cara, do Pequenos Espinhões é que deu espaço pra criar o Machete. É, o Machete é o tio deles, que trabalha com mecânica e tudo mais lá. O Danny Trejo, cara. É muito foda. Pedido. E tem muito ator foda no, nos filmes, assim. Deixa eu jogar um filminho aqui também, gente. Joga aí, pô. Fala aí. Eu queria jogar. Como que chama? De Volta pro Futuro? Não, o das mágicas lá, Truque de Mestre. Eu queria jogar Truque de Mestre. Truque de Mestre. Não é Truque de Mestre. Não é aventura, mestre. Né? Não. É, não é aventura, é fantasia. Não, também, é aventura, não é? Aventura. Barra. É. Não, é aventura, aventura, porque não é fantasia aquilo. Não, lá. É um Truque de Mestre, é isso? É de Mestre. É, aqui são os mágicos. Isso. É, eles roubam o banco. É muito do caralho. A cena da carta é muito foda. Não só a cena da carta. Exatamente. Todos os filmes, tá ligado? E como se amar. Todos os dois. Todos os dois. Aliás, o terceiro tá pra não acontecer. Isso é triste, cara. Isso é triste. É muito legal, cara. É divertido de assistir, né? Principalmente quem se interessa por mágica e tal. Tudo bem que, né, metade é feito por computação, mas tem bastante coisa que eles tiveram que treinar, tipo, lançar carta, umas paradas assim, que é bem legal, cara. E envolve sociedades secretas e... Sim, cara, é tipo super-herói. É foda esse filme de mágica, que sempre tem um plot twist. Que nem aquele o grande truque também do... Sim, sim. É drama isso aí. É drama, é um drama. Mas sempre tem aqueles plots fodas de mágico, né? Só que é bem mais fantasioso também. Não é, entre aspas, gigantescamente gigantes, realista igual esse. Mas é foda também. É. E nessa parte de aventura, eu acho que o interesse no negócio é ser divertido. Por isso que entra também aquele filme do Nicolas Cage, eu esqueci. É A Lenda do Tesouro. Isso, é divertido. Ah, é legal de assistir. O primeiro é legal, o segundo é muito, tipo, chupinhado do primeiro. Brown, né? É um dos poucos momentos Nicolas Cage aceitável. E vai ter mais um aí que eu vou rachar o cu de todo mundo. Mas é mais pra frente. É, agora que você falou também, tem os filmes do Dan Brown. Não que sejam a maior maravilha do mundo. É, não é legal. Não, mas é legal. Que, por exemplo, assim, é deprimente. Se mas a gente tá, não, se a gente tá falando filme foda, você não vai falar do Dan Brown. Se é porque você é deprimente. Eu gosto muito dos livros. Você gosta dos livros, a gente tá falando de filmes. Tá filmes bom. Fodas. Olha tá o bom. Título. Esse filme é foda, não é esse livro é foda. Ou esse filme que veio de um livro é foda. Mano. A gente tá falando de filme. Missão Impossível. Missão Impossível. Os últimos estão do caralho. O primeiro é bom pra caralho. O segundo é ruim. E do terceiro pra frente só melhora, velho. Sim. Entrou o Simon Pegg e ficou do caralho essa porra. A cena do último filme mostra até no trailer do Tom Cruise quebrando o pé. Sim. Na hora que ele pula de um prédio pro outro. De verdade, né? Ficou 3 meses afastado. Porque sim. O filho da puta... Teve até uma polêmica, né? Com a Capitã Marvel recentemente, com a Brie Larson. Eu sou o meu próprio Tom Cruise, é, não, né? Eu não lembro. Não, não sou o Tom... Ele falando, ela Chris é, nova, é o novo Tom Cruise. E ela falando, não sou. Eu sou a nova Brie Larson. Exatamente. Mas é nesse sentido, tipo, de não usar muito... Não usar dublê, né? Praticamente. E nesse pique o Tom Cruise correu até atrás de avião. Ele ficou pendurado pra fora do avião. É, tanto que virou cena do Uncharted 3. Eles refizeram. Na verdade, ele foi baseado no Uncharted 3, essa parte. Caralho. E o Tom Cruise, inclusive, a melhora da série do Missão Impossível foi o Pequeno 2. Ele não queria dublê nenhum. Aí os caras falaram, não, vai ter dublê sim. E ele falou, beleza, foda-se. Então os próximos filmes eu que vou dirigir, eu que vou ser meu dublê. E ficou do caralho. Tanto que tem uma cena de skydiving nesse último. Foi Nossa toda senhora. Filmada enquanto eles estavam caindo de verdade de um avião, velho. Caralho. E era o Tom Cruise. Não tem CG, não tem porra nenhuma. Mas foi um cara com uma câmera na cabeça. O outro é o Henry Cavill mesmo? Porque não. Ele tá caindo com o Henry Cavill, não é? Não, ele era um dublê. Mas a parte do Tom Cruise foi ele. Não é CG a cara dele lá. Era ele de verdade naquela bosta. E eles colocaram só os efeitos de tempo, assim, a tempestade de cara da 4, que só tirou o prestígio da cena. Eu queria... A gente tava falando do Tom Cruise, eu queria só lembrar do Brad Pitt no Deadpool, voltando agora no Tom Cruise. Não, e o Henry Cavill nesse último filme, você vê a força bruta que o cara tem mesmo, que colocaram no filme, né? Que no do Superman ele é sempre super forte, mas nesse filme você vê ele quebrando... Vaso na cabeça dos malucos. Exato. No banheiro. Cara, a Missão Impossível é tão bom que fez eu gostar de uma música do Limp Bizkit. Caralho, Limp Bizkit é legal. Não é legal. Mas a versão da música curto. Do Missão Impossível ficou boa eu pra curto. Cacete. É uma bosta. Ah, não é não. Tanto que tá rolando aí agora. Ah, ok. Deixa rolar, mano. Deixa ser ruim. Vamos chorar agora. Ou não. Ou não. porque drama não necessariamente é pra chorar. Exatamente, né? Mas geralmente é pra te tocar. É. Sim, por isso que eu trago mais Nicolas Cage, um dos melhores filmes do universo, que é O Senhor das Armas. Nossa, eu jurava que você ia falar... Aliás, drama e romance, viu, gente? Eu jurava que você ia falar do Cidade dos Anjos. Mas nem fodendo. Senhor das Armas, vocês viram? Eu não. Vi, mas não, ele não, entra com drama? Entra, porra. Ele vai entrar em quê? Em comédia? Não, eu pensei que ia entrar, tipo, sei lá, em ação. Não acho, não tem nada de ação naquele filme. É verdade, porque caralho, o drama pode ter ação. Sim. Velho, o filme é fantástico, velho. Porque o irmão dele é o Jared Leto, não é? É o Jared Leto. É foda pra caralho esse filme, tem que assistir de novo. Eu entrei muito nessa pilha de Nicolas Cage, um ator bosta, não sei o que. Aí que eu percebi, é um diretor ruim que faz um ator ruim. Ele não é um ator bosta, ele é um ator que aceita tudo. É, e velho... Ele tá fantástico nesse filme. Eu não consigo imaginar outro ator no lugar, porque aquele jeito canastrão dele pegou muito certo, que ele é um contrabandista de arma nessa porra desse filme. Cara, essa parada... E é um cara que vende pra todo mundo, não importa pra quem. Vai vender pro exército americano e vai vender pra guerrilha do Congo. Tem um filme que é assim, que tipo é totalmente parecido com esse, que é baseado nos caras que de 2005 que vendiam armas pro... Tipo, eles roubavam armas dos Estados Unidos e vendiam pra eles de novo, mais caro. É mais ou menos o que acontece nesse filme também. Então, que é o... Acho que é Cães de Guerra, alguma coisa assim, que é com aquele moleque do Whiplash e o Jonah Hill, não sei se você já assistiu. Ah, sim. Eu não assisti, mas eu sei qual que é. Só uma observação aí que o João falou do Nicolas Cage aceitar tudo e tal. Um cara que tá aceitando tudo é o Robert De Niro. Sim, é, porque ele... Ele tem feito muito filme. E ele fala manchete, cara. Numa entrevista ele falou... Que ele tem muitas ex-mulheres pra pagar pensão, tá ligado? Caramba. É muito foda. Ah, mas ele não teve um casamento de 2 dias igual o Nicolas Cage. E ele falou, ele separou, que ele falou que tava bêbado, né? É, não, é óbvio. O Nicolas Cage tá 90% do tempo bêbado e o resto ele tá dormindo. Verdade. Mas esse filme, cara, ele mostra que o Nicolas Cage é um cara bom. E a história é um negócio tão absurdo, do tipo, realmente te toca, cara. Porque você vê o cara indo pro inferno por causa do negócio que ele tá fazendo, simplesmente que ele tá ganhando grana pra caralho nessa merda. Não, então, o Nicolas Cage é um caso complicado de se entender. Mas assim, você sabe que ele é bom, apesar da zoeira de sempre. Porque, tipo, pelo simples fato dele não ter feito o que o Adam Sandler fez, que fazer uma produtora pra ele atuar em todos os filmes, sabe? Nossa, da Adam Sandler. Se tem prova que Deus não existe, é o Adam Sandler ainda fazendo filme, cara. É terrível, mano. Vai se fuder. O final do Clique é drama pra não, caralho. Não, Clique é meu cu, cara. Não, mas o filme horroroso. Não, mano, Clique. Eu vou defender não, mas o Adam livro Sandler. Do Clique. Mentira. Adam Sandler. Falando aí do Senhor das Armas, me lembra de Jared Leto. Jared Leto lembra fez um de filme. Nobody. Jared Leto, cara, fez Mr. Nobody. Um dos melhores filmes que existe mais do caralho da vida. Quando acabou no Mr. Nobody, cara, eu parei e assim, pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? É, exato, que exato. Foda, mano. Só um comentário aqui, deixar aqui minha reclamação, que eu fiquei triste que só eu e o Álvaro assistimos O Senhor das Armas. Vocês são todos uns inúteis. Você não prometo assistiu, quem não assistiu Mr. Nobody? Eu. Só você? Só. Eu assisti, a primeira vez que eu assisti foi com você quem te assistiu. Eu tinha baixado o filme e não tinha assistido ainda, a gente assistiu. Não, a primeira vez que... Você já tinha assistido quando você assistiu comigo? Sim. Cara, porque Mr. Nobody, cara, é um negócio... É, sinopse rápida, cara, né? Cara, Mr. Nobody é um negócio muito do caralho e que implica muito, tipo, nas decisões que você faz na sua vida e todas as possíveis realidades que essas decisões poderiam gerar, tá ligado? É difícil explicar o filme. Exato. É, sempre que eu vou indicar pra alguém, eu falo, é um filme sobre escolhas. É tipo quando você vai deitar e fica imaginando o que pode acontecer na sua vida e aquilo lá acontecer mesmo. Se você tivesse pego o caminho da direita e não da esquerda. Pode deixar. É um filme tipo... vamos supor que você tem um problema. E você tem N maneiras de resolver esse problema. E esse filme te mostra todas as ramificações que cada escolha que você faz poderia gerar. Isso é muito do caralho e envolve um pouco da parada do efeito borboleta, sim, né, e tudo mais. Sim, com certeza. Então é um filme muito foda. Basicamente é o último ser humano a morrer de morte natural, né, cara? É muito história, foda. Né? É do caralho, é do caralho. Como eles amarram essa questão. É incrível como, cara, o filme trabalha com, cara, isso. Cara, é porque eu nunca vi um plot twist que amarrasse tão bem, mas tão bem tudo, sim, que você viu no filme até agora. Sim. Porque é tão simples o conceito. Mas essa simplicidade do final é tão gostosa e tão Nossa, cara, esse tudo isso que eu vi que eu não tava entendendo nada foi muito bom de ter assistido. Posso, sabe, te jogar um plot twist que amarra tudo e te joga no lixo? Ah. Old Boy. Vocês já falaram tanto desse filme, eu ainda Old não Boy. Assisti. Caralho, mas você assiste o coreano. Coreano. Que o novo, mano, é do Spike Lee. É daorinha, mas não chega nem perto, né, mano? Cara, eu quase morri vendo esse filme, velho. Mas no do Spike Lee. Por causa desse maluco aqui, o Pedro, que me recomendou exatamente aqui onde eu tô sentado, falando: assiste a porra do Old Boy, cara. Mas o do Spike Lee tem a. Como chama a menina? É, a Elizabeth Olsen é a filha dele lá. Eu assisti que o Thanos. O Thanos é o Old Boy, cara. Sim, nesse filme. Sim. E tem o Samuel Jackson também. Eu assisti o Old Boy por causa de uma cena que eu vi depois do Pedro ter falado pra mim assistir. Eu catequizei todo mundo nessa mesa pra ver o tipo. A cena do corredor. Eu ainda preciso aceitar. Que é o plano fake sequência? É. Isso foi sequência mesmo. Foi sequência? Foi. Mesmo? Que é basicamente o cara, sem dar spoiler nenhum, ele mais 30 negros num corredor e ele tem um martelo na mão. É, ele derrubando todo mundo, basicamente. Ah, mas por que que esse filme que nego sai na porrada com martelo é drama? É, velho, o cara ficou no aniversário de 3 anos da filha, ele foi sequestrado e ficou trancado 15 anos, mataram a esposa dele, incriminaram ele e depois, do nada, soltaram. É. E aí a história que tem por trás disso é um negócio tão bad vibe. Sim. Ele termina, ele vai te afundando cada vez mais, né? Cara, a menina que trabalha comigo, ela me xingou depois que eu falei pra ela assistir. Fudido, mano. E ela falou, por que que você fez isso comigo, sabe? Sem spoiler nenhum, mas pra quem assistiu entende, aquele controle não funcionando é tão deprimente. Mas tão deprimente, meu Deus do céu. É tenso. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Eu não vi. Porra, esse daí é o primeiro filme, tipo... Você vai assistir filme do Jim Carrey? Você fala, eu vou dar risada, né, cara? Então, o Show de Truman ainda, tipo, pendia entre uma comédia e um drama. Show de Truman me deixou traumatizado. Mas o brilho eterno de uma mente sem lembrança vem te dar uma porrada dramática fodida. E, porra, tipo, é aquele negócio de se você tivesse a possibilidade de esquecer alguma coisa... E aparecesse uma empresa que falasse, beleza, você quer esquecer de tal pessoa, você vai esquecer de tal pessoa... Só que assim, a gente, na nossa vida, a gente acaba esquecendo que tudo que a gente passou fez o que a gente é hoje. Você apaga uma parte disso... Você perde muito, né? Você perde muito. Eu vou trazer uma coisa aqui. Joga Into the Moon e vamos gravar um podcast sobre, que é basicamente isso. Eu quero colocar um Coringa aqui na mesa, que foi um filme que eu tive muito preconceito. Caralho, não vai falar ninguém, mas vai falar de Brilho Eterno. Eu não vi. Sabe por quê? Porque eu sempre confundo esse título com o filme daquele físico, matemático, que tem esquizofrenia, que é muito bom também. Eu não lembro desse filme. Esse é um absurdo. Uma mente brilhante. Do caralho. Russell Crowe mostrando que ele não é só um filho. Esse de eu fiquei uma bugado puta assistindo essa porra. Eu pensei que ia terminar igual o cara assistindo. Mostrando que ele seria um Wolverine sentimental. Cara, esse filme, né? Ele inicia aquela piada, né? Não inicia, mas ele tem aquela piada, né? Quando seu psiquiatra te dá os remédios, seu amigo de quarto. Tchau! Cara, eu spoiler foda. Ele spoilou pesado. Nossa, é um filho da puta mesmo. Um filme. Eu morro de vontade de ficar, tipo, escrevendo ideias nos vidros da agência por conta disso. Por causa daquela cena. Sabe o que é mais foda? É uma história real. É uma biografia de um cara. Sim. Que louco, mano. Ele criou um jogo de tabuleiro que é absurdamente difícil de jogar, assim. E ele morreu faz, tipo, 5 anos, 6 anos, não sei. Que da hora. Ele realmente arrancou pedaços Nobel, da mão, né? Procurando um código. Sim. Meu Deus. Mas esse não era o trunfo que eu ia colocar aqui, o Coringa. É um filme que eu tive muito preconceito de assistir por causa do título. Só depois que eu assisti, depois de 15 anos de lançado, que eu vi que era um drama fudido, que é um dos melhores filmes de drama que eu já assisti na minha vida, que é o Clube da Luta. Porra! Clube da Luta! Eu assisti por acaso essa porra. O Suede, ele tem esse mesmo B.O. com Balboa. Sim, Balboa, mano, que também Balboa. É drama foda. Mas enfim, vamos falar do Clube da Luta, depois a gente pega o Balboa. Mano. Clube da Luta, velho, puta que pariu. Meu Deus, filme do caralho. Ah, mas é um filme de luta, então, por que tem drama? Clube da Luta, não vou assistir essa porra, mas caralho. Meu pai é assim até céu. Hoje, ele fala, deve ser uma merda. É a maior concentração de pinto e Starbucks da vida, cara. Não, só tem um pinto. O filme é fantástico. Dizem que tem Starbucks em absolutamente todos os frames. Tem, pior que tem. E pinto... É o que mais aparece como mensagem subliminar ali. Cacete, a única mensagem subliminar que eu já vi foi o Tyler Durden abraçado no. Então, eu vou pedir pra você reparar o seguinte, então. Cada vez que der aquele pulo estranho na tela, tenta pausar. É, ou é o Tyler Durden, ou é o Tyler Durden, ou é um pinto. Tyler Durden. Que pariu. É verdade. Pinto. É verdade, é verdade. Vou ter que assistir Clube da Luta pra ver pinto. É realmente pra te causar um negócio esquisito, tá ligado? É o... Quem que é o ator que eu esqueci? Ah, cara, eu não sei de quem que é o Pinto, né, João? Tem o é o do ator. Já disse o João, né, cara? Tem o Brad Pitt e o Edward Norton. Não, mas é o Pinto do Brad Pitt. Eu não sei, eu não sabia. É um belo eu falo pra essas coisas. Eu nunca mais ouvi Clube da Luta. Olha, é um belo falo. Agora eu tô com medo. Vocês vão me fazer não assistir mais Clube da Luta pra que eu vou ficar não. procurando Pinto. A próxima vez que eu assistir essa porra, eu vou me sentir Angelina Jolie. Balboa. Eu não posso opinar. Todos... Mano, eu comecei pelo Rock 6. Tipo, eu cresci assistindo, só que nunca prestei atenção. Eu também. Eu cresci assistindo, mas nunca prestei atenção. Né, então. Quando assisti o Rock 6, veio aquele discurso. Veio aquilo lá. Falei, mano. Que termina o filme que você fica, caralho, mano. E você vai vendo toda a amargura dele durante a vida. Não, é um filme, mano, sobre a vida, não é um filme depois, sobre luta, depois cara. Depois você pega pra assistir desde o primeiro e você vê como um cara que, tipo, tava nem aí pra nada. Ele cobrava dívida de agiota e... Quebrava o dedo dos malucos. Como ele foi se desenvolvendo como pessoa, digamos assim, até as feridas que ele tinha, as cicatrizes que ele tinha interno, depois que ele perde a Adrian e tudo mais, e até a última luta dele, e como ele vai se fudendo, porque em absolutamente todos os filmes ele perde alguém. Sim. Não. É muito pesado, cara. No primeiro... Ele era um bostão lá que começa... Ele surge do nada por causa do Apolo, né? É. E aí ele começa a namorar com a Adrian. Irmã do melhor amigo dele lá, que era... Pauli. O Pauli era um cuzão do caramba no começo também. Aí no 2 o filho dele nasce, só que aí a esposa dele fica em coma. E ele não sai do lado dela enquanto ela não acorda praticamente, fica ainda na capelinha lá. Exatamente. No 3 o Mickey morre, aí começa a porra de morte. Aí no 3 o Mickey morre, no 4 o Apolo morre com o soco do Russo. Nossa, mano. O 5 é uma merda. A morte do Apolo. A morte do Apolo é... Essa cena é clássica pra caralho. A morte do Apolo virou spin-off agora, essa porra. O Creed que também é do caralho. É triste porque era um puta evento americano pra caralho. Mano, tinha o James Brown cantando Living in America lá. Um carnavalzão no E daí no ringue, vem tá o ligado? Próximo filme... Detalhe aqui nesse filme do caralho, como que chama o russo? Ivan Drago. É, tem o treino ali do Rock com o Apolo. Não, o treino do Rock com o Apolo foi no 3. É verdade, verdade. Com o Mr. T, que é o do o BA do... Caralho, Mr. T. Fazendo o Mr. T. Classe A, né? E, não, a voz dele dublada é... Eu só assisto dublado essa porra porque eu assisto dando risada. Que colocaram o cara com a voz sininha, parecia não, não dá pra o Ed Murphy, a voz do Mr. T não é muito grossa também. Não, assim. Então, mas... E você vê, o Rock, como ele sempre foi um fudido, na hora que ele consegue uma puta grana, ele torra. É? Com prazeres toscos, assim. Ou seja, ele foi um robô. BBB. É, ele foi totalmente um ex-BBB, o Rock. Mano. Ele compra o robô pro Pauli lá, tá ligado? Mas o enfim. Poli, o Pauli que deixa ele no... O filme 5 só serve pra, tipo, deixar o Rock pobre. É. Porque foi que o Pauli apostou, sei lá o quê, deixou tudo na mão do advogado, que roubou toda a grana deles, e eles voltaram lá pra Filadélfia, né? Agora, no filme 6, tem... Passam-se anos. Sim. A Adrian morreu de câncer. Uns 30 anos por aí. Tá, né? Todo mundo fudido da cabeça. Demais. Inclusive o filho dele, tipo, tá, meu... Não, presta atenção. Eu só consigo coisas na vida porque eu sou filho do Rock, tá ligado? Negócio que você não presta atenção, tipo, assistindo, depois você vai reparar, nos primeiros o nome dele é Rock Jr. Sim. No novo é Robert. Ele mudou, ele tirou o nome do pai dele. É exatamente. Porque ele tinha a vergonha do próprio nome dele, Sim. que era o nome do pai dele, cara. Isso é pesado. E daí vem aquele discurso, e daí vem aquela luta sensacional também. Nossa. E depois vem os Creed, enfim. Creed okay. é foda Drama. Também. Eu queria falar também do mundo de Andy. Eu ia falar isso quando vocês começaram a falar do Brilho Eterno, que o Jim Carrey é bom pra caralho em drama. Sim. Pra caralho, Muito. Pra caralho. O mundo de Andy, pra quem não sabe, é a história do Andy Kaufman, que era um comediante que fazia sitcoms e, é uma biografia, e tudo, né? mais. E tipo, o Jim Carrey tá bem para um cacete nesse filme. E saiu um documentário que o próprio Jim Carrey enlouqueceu. Tipo, ele entrou tanto no personagem que ele enlouqueceu a família, na época. O Kaufman, né? conheceu o Jim Carrey enquanto tava fazendo o filme. que falou, meu, ele tá possuído, tá ligado? Tá possuído pelo cara. É, mano. O Jim Carrey enlouqueceu de verdade. Ele tá malucaço hoje em dia. Começou a prender depois do número 23. Não, acho que foi depois do charada do Batman que começou a prender. O quê? Mundo de Ender foi bem antes do número 23. Antes? Foi, o número 23 foi... Anos 90, foi um do... Foi depois do Brilho Eterno? É. Caraca, mano. Pra mim, o número 23... Não, o Mundo de Ender foi antes do Brilho Eterno. Não, então... O número 23 foi depois de tudo isso. Não, ele já era. Mundo de Ender eu assisti ainda na década de 90. Caralho, mano. Mano, um que eu não sei se entra pra drama, mas eu assisti esses tempos e eu achei do caralho de novo, porque é o Conde de Monte Cristo. Vocês já assistiram? Sim, gosto. Mano, é entra pra drama? Entra, né? Porque entra. Drama épico. Que o cara ele é enganado pelo melhor amigo, que na verdade queria ficar com a mina que ele curte pra caramba lá. E aí ele fica preso por uns 15 anos naquela prisão, que ele ia ficar pro resto da vida lá. Sim, ele consegue e ele encontra fugir. Um padre que ensina ele a ler, a lutar, a esgrima. O cara foi foda pra caralho. Ele vira um príncipe, né? É, ele vira um príncipe, praticamente. Esse filme é demais. São muito 3 horas louco, mano. Muito bem aproveitadas. É muito louco. Que lembra também o Homem da Máscara de Ferro. O Homem da Máscara de Ferro. Eu ia falar dele. O Leonardo DiCaprio tá muito bem nesse filme, cara. Muito legal. E tem o Gerard Depardieu nesse filme também, não tem? Sim. Eu sempre pensei que o Gerard Depardieu fosse o Gimli do Senhor dos Anéis. Parece muito, mas é porque a gente tem aquela imagem do Asterix Obelisco. Deve ser por isso. Mas o Gerard Depardieu era um cara muito bom até começar a sair as tretas dele por aí. É. Até começar a bater em mulher e abusar de criança, né? E no Conde de Monte Cristo, o filho dele, um moleque novinho lá, é o Superman. Foi o primeiro filme que aquele cara fez, foi esse. Cavill? É o Henry Cavill, o filho do Conde de Monte Cristo nesse filme. É? Caralho, procura véio. Depois, ele tá muito novinho, mano. E tipo, ele surgiu ali, se você procurar a história do Henry Cavill, ele era gordo quando era pequeno e sofria bullying. Aí ele mudou e começou a fazer teatro. O cara tá gostosaço. Não, então, ele começou a fazer teatro e o primeiro filme dele foi esse. Tipo, o pessoal da cidade dele não acreditava que era o Henry Cavill daquele jeito lá. Entendeu? Cara. E hoje ele foi, né, o Superman. Não, foda-se, ele é o Geralt agora. Vamos partir pro terror, pro Suede. Mas eu queria falar mais um filme. Eu acho que eu vou parar no drama porque eu preciso falar de algumas coisas. Como, por exemplo... claro que muitos de vocês não curtem, mas Lars von Trier, puta de um diretor de drama. Qual? O filme Melancolia. Chato pra caralho, pra caralho, pra caralho. É o único do Tom Cruise que eu não vi até hoje, eu acho. O Melancolia, ele é tão lento, ele te afunda tanto, com tanta monotonia incrivelmente mostrada. Ele é muito profundo, Melancolia. Eu não assisti Melancolia. É o típico filme que todo mundo fala, é chato, não sei o que, mas era a intenção do diretor. Exato. É a mesma coisa que falar, pô, Blade Runner é devagar, não sei o que. Eu gosto de Blade Runner. Ele é lerdo pra caralho, mas ele é um puta de um filme. Os dois. É um filme do Lars von Trier, que eu gosto. Ah, inclusive, desculpa aí cortar, mas morreu anteontem o... O Android lá. Esqueci o nome dele. Rutger Hauer. Que fez o Feitiço de Áquila também. É, então... Eterno em Nossos Versos. É o... Time to Die. Mas do Lars von Trier, que eu gosto. Você pode falar alto, viado. Você passou o som do Jinger. Ele tá se masturbando aqui. Lars. Eu não sei falar, desculpa. Lars. Até então você estourou o áudio duas vezes e agora você tá falando baixinho depois que a gente abaixou seu áudio. Mano, não dá nem frequência no bagulho. Fala direito, caralho. O gás do isqueiro dele tá deixando você meio... Eu ia falar do Anticristo, que é um filme dele também. Sim. Que eu fui o único que eu assisti dele. Eu não cheguei, não quis assistir mais porque eu falei, ah não, cara. É muito pra mim. É muito. Não me pegou. Mas qual é que é desse Anticristo aí? O Anticristo ele é basicamente a releitura do início do Gênesis da Bíblia. Releitura do Gênesis? É. Tem cobra, tem Adão, tem... Tem. Tem cobra pra caralho no filme. Tem cena de sexo real no filme. Tipo o Clube da Luta. Ah, tem pinto pra todo lado, então. É, não, mas os filmes do Lars von Trier, nenhum deles tem sexo real, assim, dos atores. Esse tem. É tudo dublê de corpo. Ah, é. Inclusive, no Ninfomaníaca, eles pegaram atores pornô pra fazer as coisas e colocaram a cara dos atores no lugar. Caramba. Ou seja, aí, né, inventaram os deepfakes. É. Agora, eu quero saber o que vocês acham. No Anticristo existe a punheta de sangue. É, e também uma marretada no saco. É isso aí. Pronto. Tem coisa melhor. Okay. Caralho, mano, mas que porra de Gênesis é esse? Se você assistir, você entende. Mano, a Bíblia é pior que isso, cara. Acostuma com a vida. É verdade. Você não viu a parte que chega em Jesus. Vai lá, Suécia. Meu Deus do céu. Um drama que fez também minha vida, minha concepção de interpretar filme. Laranja Mecânica. Bom pra caralho. Esse eu tenho tatuagem, nem preciso falar nada. Eu ia falar que fez minha vida. Do livro. Ele sai saindo estuprando. Eu ia falar do livro, mas o filme é tão bom. O filme é tão bom. Não, só deixa eu falar você não uma ia coisa falar do livro, do porque livro. Não é pra falar do livro. Deixa eu só comentar uma coisa sobre o livro. Cara, se você gosta de Laranja Mecânica e se você não tem 2 anos da sua vida pra ler o livro umas 4 vezes, não leia. Porque o livro ele precisa ser lido umas 4 vezes. Ô, legal, mas é sobre filme, vamos lá. Uma coisa da hora do Laranja Mecânica é a referência no filme do no Tenacious D, que ele quase morre apanhando lá. Nossa senhora, ok. Não, mas é bom, cara, é bom. Ele é tipo... É, no filme ele tem um final diferente do livro, não vou falar do livro, mas... É, ele é uma história basicamente sobre amadurecimento, então, né? Sobre comportamento humano. É, sobre aquela questão da pessoa nasce ruim e vai melhorando com a sociedade, ou ela nasce neutra e a sociedade que corrompe, né? É. Ou apenas ela muda perante uma máscara social e continua o mesmo jeito. Mas, por exemplo, assim, como é que chama o tratamento lá do filme, que eu não lembro? Ah, esqueci. Eu tô ligado, mas então, eu não lembro também. Então, dos olhos abertos, sim, existiu tipo mesmo. Assim, pelo que eu entendi, quando eu assisti pela primeira vez, aquilo lá é basicamente a vida adulta iniciando. E, tipo, todos os traumas que você passa por ele até você se tornar uma pessoa, entre muitas aspas, normal e aceita pela sociedade, tá ligado? Um delinquente, uma pessoa adolescente que só faz merda, que passa por traumas que seria a vida adulta e se torna alguém normal. Na verdade, aquilo não é nem analogia a traumas, mas sim o que te empurram pela garganta abaixo pra que você deve aceitar, como certo. O filme é sobre a vida, simples. A vida é uma merda. E é incrível, é incrível. Show! Não, vamos falar de filme de terror agora! Mas eu quero só falar mais um, por favor. Vamos falar sobre filmes de terror. É uma polêmica sobre filme de terror, né? Porque já filme de terror hoje em dia é o caralho. Mas vale, né? Os filmes de terror hoje em dia. Mas eu queria já puxar pra deixar o Suede embora. Creep 1 e 2. Creep 1 e 2 não foi assisti, o melhor cara. Filme de... O único filme de... É da hora. É found footage, que é a câmera que na funciona. Mão. Sim. Depois da bruxa de Blair, claro. Mas assim, existe motivo pra ser found footage e funciona... Para um caralho. E é um filme que te envolve, que te deixa tenso, porque o personagem, o protagonista é extremamente carismático. E sim. Extremamente demais. Carismático. E... Isso é um problema no ele filme. Ele te cativa, cara. É um negócio que, tipo... É aquele psicopata que você pega carinho por ele. Tipo Hannibal. É aquele filme que é o tipo um cara que vai fazer uma entrevista com o outro não. E ele é meio malucão. Na verdade, o cara, ele vai deixar... Lembranças pro filho dele, porque ele tá com câncer. Ah, esse aí mesmo. Exato. Daí o cara, ele coloca um anúncio na internet, e o maluco que vai até ele acaba descobrindo que não é exatamente isso. Mas tem umas cenas bizarras, tipo, o cara na banheira, fazendo no ar, assim, como se estivesse dando banho no filho dele, e vai desenvolvendo... Exatamente. E toda vez, os jumpscares são muito legais, porque assim... É o cara assustando o câmera. Sim, de propósito. Tá ligado? Exatamente. Então funciona muito bem até funciona. A parte de jumpscare dele. Porra, eu tenho que assistir esse filme, mano. Cara, e ele é um filme rápido. Sim. Ele não demora, ele é bem curto até. Aí você pensa assim, tem o 2, não vai funcionar tão bem quanto um. Funciona muito, cara, bem. Funciona. Porque agora, ao invés de um cara que tá com ele, é uma mina. Uma mina que tem intenção e faz por coisa bizarra. E faz uma diferença do caralho ser uma mulher. É, então é tipo suas namoradas? Então. É tipo a Creuza, Sueli? A Creuza as pessoas vão conhecer, porque depois a gente vai gravar com ela. Sim, conhecerão ela domingo. Show. Não, vocês conheceram ela amanhã. Oi, adaptando o podcast. Quem que vai saber? Quem que vai saber quando ela tá aqui ou não, vamos falar caralho. Sobre o livro da mina dele. O que você acha? Ah, nossa. Mas eu só sofro bullying aqui, gente. Eu só sofro bullying. Mas enfim, Creepy é do caralho, do caralho, do caralho. Deixa eu enfiar aqui no meio, Babadoc. Babadoc é bom. Babadoc é a primeira vez que o Sérgio falou. Ah, não. Então, não, o que acontece? Eu não tinha expectativa pra criar sobre o filme. Por ele ser um filme novo, eu já fiquei com o pé atrás. Aí, tipo, tava envolvendo num negócio psicológico bem legal, aí mostra o bicho. Isso me cortou o tesão. Só que a hora que chegou no final, que eu entendi a mensagem, falei, cara, esse é um filme novo que vale a pena. O Babadoc, ele tem também a questão que muita gente não assistiu essa porra, mas quase todo mundo conhece por causa de meme também. Que tem o meme da mulher no carro gritando pro filho, por que você não pode ser normal? E ele depois mostrando ele assim, gritando pra caralho, sabe? Aliás, essa cena é pesada. Tem muita cena pesada pra vocês. É bad, não é nem pesada. É um bad. É um psicológico. Filme bad. É um filme bad. Ele tem a mesma vibe, né, do outro filme tão maravilhoso quanto. Não, calma, não vamos sair ainda, não. Porque assim, quando você... O Suede virou pra ele. Esse bicho aí, não sei não. Eu falei, cara, é o que uma criança enxerga, né? É o que... Como eram seus monstros de infância, tá ligado? É que o Babadook é um livro infantil, né, de terror. Exatamente, livro, hein? Então, educativo. Tipo, é um monstro criado pela imaginação de uma pessoa, de uma criança, em cima de vários traumas do pai que morreu. Analogia do trauma, analogia de conviver, de superar, não, trabalhar com os traumas. É do caralho. Isso deixou o filme incrível. A cena que a mãe pega o livro, que ela vai vendo que as coisas vão mudando exatamente no depois que o livro já tá fodido, que ela rasgou, jogou sei lá o quê, e daí, tipo, o livro reaparece na porta dela. Tá muito colado. A máscara do máscara que ela pôs. Exatamente, sim. E é, mano, eu lembro quando eu assisti, o Rafa ficou, assiste o Babadook, caralho. Mano, quando eu terminei aquela porra, eu fiquei, velho, é foda, parecia, né, que mano? Tudo aquilo que eu tinha medo quando eu era pequeno ia voltar pra me assombrar, tá ligado? Fiquei, porra, mano, que eu tô sentindo aqui, velho? Outro é filme foda. Novo que funcionou pra caramba é Get Out. Nós também, eu achei muito bom. Você assistiu Nós, não assistiu? Assisti, mas ele... Tem o Get Out e o Nós também, que é do mesmo diretor. É a minha crítica que eu sempre falo, né? Que ele assim... O Get Out eu acho melhor que o Nós, porque o Nós importa muito mais com a simbologia do que com a própria, sim, o próprio filme em si. Ah, sim, o Get Out é muito mais profundo, né? Mas... Eu acho o Us mais profundo, mas... Ele se importa demais com a própria simbologia do filme, tá ligado? Ele se importa demais em fazer analogia, sabe? Ah, muito, sim. Todo momento ali tem algo, sabe? Que às vezes dá uma perdida ali no... O Geralt é mais direto, ele fala isso aí mesmo e pô. E foi de um jeito mas bom. Mas não quer dizer que não seja tão profundo quanto, tipo... Você vai falar, ah, porra, eu tenho aqui nas minhas mãos um pássaro verde. Isso é Geralt. Eu tenho aqui nas minhas mãos um animal. Esse animal, ele tem penas, ele blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, até você chegar onde você quer. Isso é Nós. É. Mas não quer dizer que um seja mais profundo que o outro. E o plot do final do Nós eu achei muito foda, sim, cara. Que quando você... Tipo, seu pai já sabia, cara. Seu pai é mó cuzão. Meu pai já sabia essa porra, mano. Eu assisti com a Ingrid, assisti com a luz acesa, e um abraçado com o outro, tomando uns... Não uns sustos, mas tipo... Caralho, que porra que tá acontecendo? Tenso, né? É foda. É tenso, mano. E aí chega no final, tipo, a gente olhou um pro outro e ficou... Caralho, não acreditei. Aquela música tocando, eu até baixei aquela música da Mini Witherspoon, alguma coisa assim. É aquela música do final do filme. Sim, sim, é sim. Boa. Que eu achei muito foda e, mano, vai tocando e ela vai dando aquele sorriso, olhando pra frente. Que caralho, mano do céu, eu não acredito. E aí meu pai, na metade do filme, ele... Ah, tipo, não vou dar o spoiler, mas ele falou... Ah, não sei quem, não sei o que lá. Que é o final. Ah, sim. Vocês entenderam. Eu acho que é isso, né? É, então, eu acho que é isso daí, não é? Falei que, não, calma. Eu falei, calma pra ele, calma, né? Aí chegou no final ali. Ele falou, ah, mas era aquilo que eu tinha falado pra você. Eu falei, é. Ok. Ele é, que merda. Ah, eu vou colocar um filme aqui, porque eu provavelmente vou falar menos, que eu não assisti tantos terror assim, mas O Nevoeiro. Bom. The Mist, cara. Lembro. É bem Lovecraft, né? Pra tirar logo da frente. É um dos poucos filmes baseados em história do Stephen King que eu gosto. Sério, cara? Sério. Eu tinha até anotado aqui pra falar sobre citar todos os filmes que alguns são bons, mas eu gosto de muitos. Não, a maioria eu não gosto. Porque é muito parado ou muito arrastado, não sei o quê, e à toa, sabe? Mas O Nevoeiro é muito bom porque ele é aquilo. Tipo, tá acontecendo alguma coisa, ninguém sabe o que é. Quem mais que sabe? Nem você sabe. Isso é legal. E o filme é assim... E diferente do livro, vamos falar assim, eles fizeram um final que o cara tem que ter bagos gigantescos pra aguentar fazer um final daquele. É. Que ele assim, não é qualquer um. Hoje em dia qualquer um fazia qualquer finalzinho feliz. O cara foi lá e falou, não, eu vou fazer esse final que vai ficar foda, e ficou e foda. O King foda. Até falou assim que, nossa, eu queria ter pensado nisso. Sim, o livro eu importei dos Estados Unidos em inglês, eu li aquela porra e assisti o filme, eu falei, velho do céu, esse filme chutou a bola do Stephen King de boa, assim. Por isso que a gente não pode. É um conceito muito bom, né, cara? Que, tipo assim, tem algo aqui, não sei o que é, não sei o que fazer, não sei como fazer. E ser religioso só fode sua vida. É. E no final das contas, a mulher religiosa tava certa. Spoiler. É isso aí, Deus é mais. É. Verdade. Mas aí, voltando ali no que a gente tava falando antes... Um filme que tem muita pegada do Babadook e tal, que a gente acabou pulando, mas é o Hereditário, cara. Eu ainda não sim, vi. Sim, não, ia jogar mais pra frente o Hereditário. Também. Hereditário é um filme... Não, mas não... Porra, pegada Babadook é o caralho. Ele pega Babadook e faz Babadook chorar sangue. Sim, cara, mas é que eu falo... Aquele clima de... Tem o drama pessoal das pessoas e algo a mais, tá ligado? Não, então... É que assim, porra, é que se fazer um comparativo, acho que não tem como, cara, porque é totalmente um patamar além, sabe? Ah, mas é que eu senti a mesma vibe assistindo os filmes, então me lembrou bastante. Eu assisti eles quase seguidos, tá ligado? Tipo, foi por isso. Uma semana depois você eu assisti o outro e falei, nossa. Mas tipo, cara, Hereditário funcionaria muito bem se não tivesse o diabo também, tá ligado? Porque seria um drama de uma família lazarenta para um caralho. Só gente fudida, acontecendo só coisa fudida. E assim, a trilha foi toda trabalhada pra te ferrar também. Porque a trilha não é... Não são musiquinhas e tudo mais, né? São arranhar... Sonoplastia. Muito... Não, mas a sonoplastia feita em instrumentos. Em instrumentos? É. Exato. Não é que nem o exorcista, que é o porco morrendo no começo. Exatamente. É. Eles pegam alguma coisa de violino e fazem... Tá ligado? Fazem uns detalhezinhos assim que te fode. Isso tem muito no teatro, né? O drama te fode. Cara, tudo te fode nesse filme, mano. Deixa eu falar de um filme também que muita gente não gostou, eu achei ok. A Bruxa. Eu gostei pra caralho da Bruxa. A Ingrid falou pra mim achei essa porra ainda. Não, mas eu gostei pra caralho de A Bruxa, velho. É do mesmo povo do Hereditário, né? É, do Studio 42. 42 não. E aliás, 24, só fazer uma propaganda aí. O novo filme também, como que chama? Midsommar. Midsommar parece que vai ser do caralho também, cara. Era pra sair esse mês, saiu. É, mano. Então assim, é um filme, não leve a família. Mas assim, a Bruxa... A Bruxa é que muita gente achou que era lento demais. Pra época foi lento. Pô, mas eu achei trouxe que o Black Phillip pra gente, né, cara? O Black Phillip. E eu achei que precisava ser Black mais Phillip. Lento, saca? Chegou no clímax... É. Foi, quando chegou no clímax... Foi pro final. Exato. Devia ter continuado mais até chegar no final. Não, mas a Bruxa, tipo assim... É um filme que, como Hereditário, assim, como Babadook, ele não trabalha no medo, na tensão, ele trabalha no incômodo, né? Se você começa a ficar incomodado. Não tem nada a ver com Babadook, mas cara, e calma, assim, João, relaxa. É uma família religiosa. Babadook te deixa incomodado também. É uma família religiosa que começa a discordar de algumas coisas, né? Sim. E por isso eles são meio que exilados. Eles vão pro meio de uma floresta, por que não, né? E eles têm um bode preto, por que não também? E é o petzinho. É uma família fodida, assim, sabe? Que um culpa o outro das coisas e. Traz a questão também da bruxa ancestral, a lenda real da bruxa, sim, tá ligado? Como a menina se tornava uma bruxa antigamente. Não, é bem bom, legal. Cara. É bem bom. Esse tipo de terror é feliz. Sim. É. O que eu assisti atualmente, que eu achei foda, que eu ainda não assisti o novo, é o Cemitério Maldito. Pet Sematary. Não. Que é o molequinho... Não. É Stephen King também, né? É, o pai enterra o moleque num cemitério de animais, que todos verdade, os animais assim, são enterrados lá, eles voltam, né? Teve o gato deles que foi atropelado, sim, eles enterraram lá e o bicho voltou à vida, tudo fodido. Sim. Aí o filho dele morreu e ele enterrou o moleque lá também. É, só que por tipo... Por que não de novo, né? E começa a aparecer... O cara, ele trabalha, acho que como legista, se eu não me engano, tipo num IML, assim, numa funerária da vida. E ele começa a ver as pessoas que, tipo, que ele tava mexendo, tipo, o cara com a cabeça aberta aparece pra ele na casa dele, tá ligado? E aí depois o filho dele volta e o moleque, tipo, eles fizeram as cenas de terror com a criancinha, cara. E você fica, porra, o moleque tem uns 2, 3 anos, tá ligado? É foda. E você fica sentindo mal porque você fica, caralho, mano, é muito incrível aquilo ali, saca? Um detalhe que eu gosto muito desse filme, tanto no filme quanto no livro, que é... Não, é só que é o título diferente. Por causa que como o cemitério foi criado por crianças pequenas, né? Eles foram descobertos por criancinhas. Eles nomearam de Pet Cemetery. Só que cemitério tá escrito errado, escrito com S. Porque foram crianças que nomearam. Legal. É um detalhe que eu acho legal de ver. Sim. Caraca. Claro, lembra Ramones na hora. O local sou canibal. Não. Esse daí foi bad pra caralho pra mim, aquela... Sabe o que foi bad pra mim? Lá. Terror Sem Limites. Terror Sem Limites. Que é, serve um filme. Terror Sem Limites. É, serve um filme. Cara... Ai, cara, é tipo curtindo a vida doidado e não, sem service, tá ligado? Hoje, na sessão da tarde. Serve um filme terror sem limite. Uma galerinha da pesada, mas tem uma galerinha sem terror. Terror sem limite é o nome do Serbian Movie lá, o Serbian Filme? É o nome do Serbian Filme, o Terror Sem Limite? Sério? Filme. É o nome, merda. É o nome nacional. Nossa, é o nome nacional. Nossa, eu tava aqui pensando, que filme que é esse, velho? Terror Sem Limite. Eu assisti o Serbian Filme. Eu não imagino o filme da Record. Não sei porque ele puxou Terror Sem Limite. É escroto, cara. Nossa, babaca, desculpa, mas o livro é melhor, né? Mas sinceramente, esse filme não pertence aqui, porque o filme é uma bosta, velho. Esse é só por jogar. Eu só falei por causa que ele o Alvin falou que é um filme que deixou ele muito incomodado de assistir. Ele pra te mim, choca foi, pelo sabe? Gore, né? É, agora, Quinodontas. Da família, da, né? Família. Da família bizarra. Ah, eu lembro de vocês isso daí. Esse filme é tenso. Esse filme é um terror psicológico, pra ser assim, né? Porque, tipo, é uma família que cria os filhos dentro de uma casa e esses filhos nunca podem sair de dentro privados de casa. Privados de informação. Mas, assim, eles podem sair pra um gramado que eles têm, que é aberto e tal. E, tipo, quando eles estão nesse gramado, tem uma cena lá que eles olham pro céu e tem um avião e um deles vira: se aquele cair, é meu. Então, tipo, pra eles é muito quem que filme que é. Você lembra desse ele filme? É bad pra caralho. E o moleque mano. Meio que transa com a irmã dele, tipo, eles estão se descobrindo, eles já são adultos, tá ligado? E parece criancinha. E aquelas danças. E é sexo de verdade. É sexo filme. De verdade. Vai tomar no cu, velho. É muito bad. E não pode ter TV e tal. E os pais falam que eles atingem a maioridade, podem sair de casa quando os dentes caninos deles caírem. Tipo, quinodonta seria dentes caninos, tá ligado? Sim, que é quando eles caem velhos praticamente. É. E aí, tipo, a mina resolve meter o louco e tirar. Arrancar. E aí, não fala mais nada. Mas é do caralho, cara. Eu é um filme, é bad vibe, é bad vibe. É que a gente fez, né? Tem gente que sabe, mas talvez os novos ouvintes não saibam. Que a gente fez umas semanas aí de filmes... De gore, né? De gore e de terror psicológico aí, fudido pra caralho, nossa, cara. Você me deixou curioso pra caralho esse filme. Quinodontas é foda. Não, ele é bizarraço. É bizarro. É foda, é bizarro. E é tipo... te incomoda. Esse te incomoda, isso cara. Que é o terror, cara. Esse te incomoda. Esse a gente fica durante o filme, mas que porra, mano. A gente ficou muito zoado assistindo essa porra, velho. Acho que a sensação desse filme é... Tipo, se você vai num hospital do câncer na ala terminal e começa a dar esperança pras crianças, sabe? Não, é sério. É bad. É mais muito bad do tipo... Você ser maldoso com as pessoas, sabe? Porque realmente o que acontece no filme, você tá é uma família sendo maldosa pra caralho com as crianças, velho. É tenso. Exatamente. Então, Suede, eu se despede. Pessoal, estou indo agora, tenho um compromisso importante, o Alt vai me substituir. Só queria deixar agora o meu tchauzinho pra Bruxa de Blair, que é um dos melhores filmes de terror já feito. Funcionou muito. E beijo pra todos, até domingo. Toma no cu. Até domingo, tipo, pro ouvinte cagou, né? Enfim, vamos... vamos para filmes de ficção e fantasia. Bom, agora saiu o Suede para entrar algo muito melhor, que é o Outcast. Mano, não fala isso, velho. Puta merda. Não, você é muito melhor, vai tomar no seu corpo. O que eu tô fazendo aqui? E agora a gente entra na parte de ficção e fantasia. Eu queria puxar um já, que é inteligência artificial. Muito legal. Porra, esse daí... Muito bom assim. Bom até o primeiro final. É. Depois virou uma merda. Sim. É, podia ter acabado podia na parte da fada do dente. Ele morria lá congelado. Não gostou do ZT. Não tem ET no filme. Ah, você entendi que você quer dizer. É robô aquela merda, não é ET? Exatamente. Caralho. É sério que você pensou que era ET, mano? Ah, não é ET? Não, é, são as máquinas do futuro descobrindo a civilização cara, antiga. Cara, é ET, mano. Ele parece ET, mas não é ET, mano. A não sua é. Vida não. Era uma mentira. Mas enfim, eu acho muito legal, cara. Acho muito legal. O Jude Law como gigolô ficou muito lindo. O gigolô robôzão lá, né? Gigolo Joe. Tipo... Negócio de gladiador lá, que eles levam os robôs pra apanhar. A rinha, pra... né? É, a rinha. Sim. Mano, é o Thunderdome de lá. É, o Thunderdome pra caralho. Não, é foda, cara. Cara, é muito bom esse filme. E, inclusive, assim, é uma puta alusão ao Pinóquio. Aham. Que é muito pra caralho, foda. Mano. Aí, onde que é esse tendo assunto? Mano, eu assisti na tela quente. Eu assisti no cinema essa porra, cara. É muito bom. Eu só que, assim, desde a época que eu assisti, eu era meio criança, assim, quando eu fui ver ainda. Eu chegou na parte da fada do dente, eu pensei, puta, que final legal, né? Exatamente. Aí depois que continuou, eu fiquei assim, cara, precisava, velho. Broxa, né? Broxa. Mas assim, verdade. Essa procura e o querer ser um menino de verdade, porque a mãe perdeu, né? A mãe tinha perdido o filho. É. É, na verdade, eu acho que ela não. Ela teve um, só que ela não queria ter outro, mas queria ter uma companhia pro filho dela. O filho, ele tava numa criogenia pra ver se conseguia uma cura. Então. E ele volta, ele vai ganhando os movimentos, ele ainda não tem todos os movimentos do corpo. E aí tem um momento que acho que ele joga o moleque na piscina e todo mundo vai atrás dele. Sim. E aí ele vai e se joga pra, tipo, ele quer que a mãe dele dê atenção pra ele. Sim. Ele se joga e tipo, tem uma fica cena lá, que ele come comida de gente também, pra que ele... Nossa, e dá pau, aí tem que ir lá limpar. Mano, ele começa a derreter aquela parte que derrete o cara dele. Eu fiquei com medo quando era pequeno. Mano, muito bad. Foda, mano. E é aquela coisa o que é um ser vivo, sabe? Que é o ponto que a inteligência artificial começou a tomar autoconhecimento de si mesmo. Coisa que hoje em dia é impossível. Você pegar uma máquina e ela começar a ter... questões filosóficas, até um papagaio já teve, uma máquina nunca vai ter. E aí essa criança começa a ter essas questões, sabe, do tipo, eu sou uma criança de verdade, eu penso, eu sinto amor, eu sinto tristeza. E como que uma máquina chega num ponto dessa? Aí você vê a criança que começa a viver além dos próprios pais e buscar aquela famosa fada azul que tanto contava nas histórias, a pra singularidade, poder se tornar, né? Pra se tornar uma pessoa, sabe? Que inclusive... puxando aqui, tem um homem bicentenário. Que eu ia falar bem. Finado Robin Williams, Eterno em Nossos Versos também. Mas o homem bicentenário é muito do cara. Nossa. E é legal porque, tipo, aquele negócio dele... Ele é só um robô até então, isso um robô mordomo. Fica feliz em não sei o isso quê, fica tipo, feliz em não... servir. Só que daí, tipo, depois que a dona dele morre e tudo mais, ele vai atrás de um maluco pra começar a atualizar ele. Com partes tipo, um pulmão que foi desenvolvido pra um humano. E ele coloca é que isso esse pulmão. Hoje tá acontecendo que é as impressoras de órgão lá, né? Exato. E o mais bacana é que o sonho dele é diferente, porque o sonho dele é poder morrer. E é muito legal, assim, a parte filosófica do filme. Óbvio que não é um filme fodástico, mas é muito bom. É poder morrer como humano também. Sim, né? E aí eu puxo também aqui o Blade Runner. Traz a questão diferente, que no Homem Bicentenário é uma criatura que toma conhecimento de si mesmo e ele não consegue morrer como uma pessoa. E o Blade Runner são pessoas que têm ciência de si mesmo e eles estão correndo contra o tempo pra talvez não conseguir morrer ou curtir a vida o máximo possível. Só puxar anos de vida, né? O Homem Bicentenário aí, antes da gente partir pro Blade Runner... Assim como no Inteligência Artificial, tem essa parada dele criar os gostos dele, né, e tudo mais, a singularidade dele, tanto que tem um momento que ele tá parado ouvindo música, tá ligado? E a mina chega, ao que você sente quando você escuta essa música, sabe? E ele sentir, sabe? Ele fica meio confuso, e as coisas que ele começa a fazer com madeira, sabe? Que ele cria da mente dele... É muito fantástico, cara. E ele se apaixona por essa mina depois e, tipo, ela, a tataraneta dela ainda é igualzinha a ela, exato, no filme. Sim. É a mesma atriz, hein? Só que esse eu acho que entrava mais no drama, né? É, também. Mas puxando o Blade Runner no 2, um negócio que é meio pesado também é que, tipo, os caras forjavam até os sonhos das pessoas. Sim. E a mina que tava presa lá... Né, então, mas no... no 1 tem o lance do unicórnio lá, né? É. Sim, no 1 é um negócio assim, que eles chegam num ponto de criar um ser humano que não sabe se ele é um ser humano ou se ele é um replicante. É, que é a premissa que é o do 2, né? Que é o Deckard, né, mas... Ah, mas é, na real é, não porque é. Se o cara faz o unicórnio no final, é. Só que quiseram fazer continuação e tiraram isso. E, porra, de novo aqui, falando da questão do discurso do final, do Lágrimas na Chuva, que é um negócio absurdamente fantástico e foi improvisado ainda, que é absurdo, assim. A qualidade desse filme, quando lançou, era uma merda. Depois de que foi reeditado algumas vezes, ficou uma obra de arte. E o segundo ainda tem a questão do replicante com um relacionamento com uma inteligência artificial. Sim, que tem ele se apaixona pela Joy lá, né? É, a discussão... Isso é normal? Isso pode ser levado em conta? Sim. E a partir do ponto que a inteligência artificial começou a se desenvolver mais e pegar os jeitos e gostos, ela virou uma inteligência, assim, própria? Ela era um indivíduo? Que a gente vê que não, mas... Não, então, mas tipo, aquela hora que ela morre, ela fala, ah, eu te amo. Fala pra ele, aí a mina vai e pisa em cima do aparelhinho, que era a inteligência artificial. O backup artificial. Dela, né? E aí depois nossa, aparece ela... Nossa, tô mandando spoiler pra caralho. Não, então, e aí aparece a versão dela peladona lá, lá a propaganda rosa, dela. É, e chega nele pra falar com ele, assim, e eu fico, caralho, mano, tipo... Parece que o amor daquela mina, ela nunca existiu, e porque nisso, era uma inteligência Ana de artificial, armas, né? Vivendo eternamente em nossos corações, não pelos mesmos motivos do Robin Williams, né? Ela tá no, acho que o Guerra... Como que é? Cães de Guerra também, que eu tinha falado. Sim, tá. Ela é a esposa do moleque lá. Ó. Jumanji. Jumanji. E o Suede puxou a porra também. E até os novos Jumanji, eu acho, da hora. Vou falar, Jumanji, o primeiro e o novo Jumanji. O novo eu não vi ainda, mas o primeiro era muito bom. E também com o Robin Williams. Sim. Nossa, Robin Williams tá muito drama foda. É, o Pat Adams também lá é um drama... Sim, pra caralho. Nossa, esse filme me jogou numa bad fudida. É, porque mas... a vida dele era muito fudida. E o Pat Adams também é uma história real. É, não, mas fica pro parte 2, né? Sim. Mas o Jumanji é legal pra cacete. A parada do jogo, né? Do sim, é muito das gostoso. Coisas que acontecem de acordo com os dados e... É muito foda, cara. Fantasia isso. Sim. E tem o paralelo dele, né? Que eu não lembro. A bosta, a bosta. É, Zatura. Ah, Zatura. Zatura. Meu irmão puta, ama essa porra. Ele assiste caralho. Acho que quase todo mundo. Se ele não o tá João assistindo. Tá muito chateado com se ele não tá assistindo o Chaves, paia. Que é da hora, ele tá assistindo Zatura, que é uma merda, cara. Mano, a única coisa é da hora desse filme é quando você descobre que o cara é o astronauta. Cara, eu nunca vi essa merda, velho. É, tentaram refazer o Jumanji como um filme de espaço. Mas é tosco. O moleque do Ponte da Terabite lá é o astronauta. Ô, João, é isso, deixa eu foi só da hora. Te perguntar um negócio. Você gosta de Sharkboy Lava Girl também? Não. Ok. Ah, Sharkboy Lava Girl é da hora, cara. Vai. A musiquinha lá do... Sonhe. Meu okay. Deus. Mas, ó, o Jumanji... o segundo Jumanji, né? Que é o Jumanji mais atual. Do The Rock. Desde que não saia o outro Jumanji... Enquanto a gente tá não, gravando. O próximo Jumanji lança em janeiro. Ah, então tudo bem. O segundo Jumanji, eu gostei muito que eles fizeram uma homenagem ao Robin Williams. Sim. Na cabana lá do Jonas Brothers. Que tem o nome dele lá, como exatamente. Se ele tivesse ficado morando lá em Jumanji, dentro puta, de Jumanji. Cara, isso é muito legal. É e atualizaram de um jeito bacana, né? Um Atari, ou não lembro se era um Atari. Era é, um tipo, o moleque, velho, ele acha o jogo na praia, em 1990 e bolinha. E aí ele leva pra casa, só que ele deixa de lado. O pai dele fala, ah, você não vai jogar? Ele, não, eu tô aqui no meu Play 1. E aí o bicho se transforma num Atarizão, né? É verdade, isso é verdade. Mas, tipo, foi uma adaptação bacana, né? Ficou e, foda, mano. E tem a brincadeira da mulher ter um char masculino ou o homem ter um char feminino, sabe? Que faz sentido, né? Eu, todo jogo online que eu vou jogar, eu faço um personagem feminino. Eu também. A Patricinha é o gordinho, o Jack Black. Exatamente. Cara. Ficou muito bom ele fazendo o trejeito. E é legal mina, eles abrindo as habilidades deles, né? Sim, é também. Muito legal, cara. É bem legal. Isso me lembra um pouco, falando assim, abrindo a habilidade de caralho a quadro, lembra o jogador número 1. É, legal. O jogador número 1 bom. Fudido. Não, de João. Ficção, assim. Não gosto nenhum dos dois. Ok. Nem do filme, nem do livro. Ok. Você não gosta de jogador número 1? Eu achei não, bem legal. Porque quando eu assisti o filme, tudo que eu gostava no livro, que não eram muitas coisas, não tinha no filme. Cara, começa com o DeLorean, foda-se. E tem Rush. Mano, e tem o moto do Iluminado, é que a gente podia ter falado no, de tem terror. Iluminado. Tem Iluminado, que falar é... De tudo que é, não, tem, é que Stephen King merece um cast... É uma explosão de easter eggs esse filme, né? Sim. Pra caralho. E falando em DeLorean, né? E todo mundo queria aquela roupa, né? Mas enfim. Falando em DeLorean... De sensível ao toque. Falando em DeLorean, nós temos De Volta pro Futuro. Que exatamente. Foi minha abertura. Eu pensei em falar em aventura, mas acho que entra mais pra ficção. Tirando do Velho Oeste, que é... É bom, é legal. Não, a musiquinha bom, lá não sai é da minha assim, cabeça. Que é, não, mas é, o primeiro e o segundo é tão amarradinho. É, o primeiro. É, o segundo eu acho muito terceiro, louco, mano. O terceiro eu achei que deu uma despirocada. O tá primeiro, ligado? A cena do ah, você é meu desatino, você é meu destino, eu fiquei, ó. Oh, e aí eu fiquei, caralho, mano. Okay. O George McFly tem que se juntar com a... Até aquele momento eu fico, porra, mano, fica com o seu filho, mas não fica com o George, que é um bananão, tá ligado? Caralho. E tem, não faz muito sentido, mas tudo bem. É um dos maiores easter eggs do cinema lá também, né? Do... Hey, Chuck! Ah, Chuck Berry, né? Ah, sou do eu, Chuck seu Barry, primo, é. Marvin. Marvin Berry. Puta merda, cara. E essa cena, o... Como é que chama mesmo? O Michael J. Fox, ele realmente toca guitarra, eles colocaram aquela cena e foi um bom jeito dele superar um pouquinho no momento da gravação o Parkinson dele, que já tava começando a dar sinal. Exatamente. Caralho. Exatamente. É triste. É muito. Não, mas é bom pra cacete, né, cara? De Volta pro Futuro. Mano, é muito louco. As músicas são e da hora pior, pra caramba. Envolve coisas assim que o adolescente barra adulto jovem como a gente faria, tipo, comprar o manual de esporte, sabe? Sim, mano, esse do filme 2, né? E também, assim, o mais legal é que ele ficou muito icônico porque a gente já passou da época do filme 2 se passar. Sim, e também, tipo, o pessoal 2015, falando, eu não tenho tênis que se amarra sozinho, eu não tenho hoverboard, eu não uso uma chapa de metal na cabeça e não uso duas gravatas, sabe? Mas tinha muita coisa lá do tipo, chamada por voz, essas coisas. Mano, ninguém tem fax em todos os cômodos da casa e tudo mais, né? Bife é o Trump. O Biff é o Trump no futuro, cara. Isso é muito, tipo, caralho, mano. Pra cacete. Assim, óbvio, todos os filha da puta retardados, os nerds ter tudo, fica falando, mas que tem muitas incongruências com viagem no tempo. Toma no cu. Os filmes são bons pra caralho. O 3 também é muito bom. E é isso aí. Ficção científica. Jurassic Park também, vai tomar no cu. Ah, o primeiro Jurassic Park. Nossa senhora, mano, que filme. Tá que todas as vezes que passou o primeiro no cinema, eu fui assistir. Desde a primeira vez até agora. Eu sempre quis um mosquitinho preso num ambar. Que não faz sentido a não tecnologia faz, daquilo, mas é muito legal, né? Eu vi um cara que fez no YouTube. É do caralho. Ele pegou os mosquitos, prendeu em resina tingida e depois puliu até virar aquele negócio. Porra, ficou lindo, que foda. Cara. É, isso daí é da hora. Colocar um Aedes aegypti ali fica. Foi desse jeito que surgiu o Aedes aegypti, né? Foi assim. E o Jurassic Park também tem bastante meme por causa do Jeff Goldblum, né? Ele sem camisa. Ah, ele lá, sem camisa. O Rockstar. Todos seduzindo, aí você junta com a mosca que ele fez também. Isso, lá, que inclusive é... eles mesclaram bizarraço. A parte dele deitado lá sem camisa e o Grant deitado em cima do Triceratops, sabe? Nossa. Aí eles mesclaram ele é deitado. É verdade, aquele grife dele respirando assim, ela, e ele sorrindo. O cara, cara é muito paleontólogo lá. Fora isso, a história é muito boa. O cara é que morre boa. Cagando. Sim, sim. É o pior jeito de morrer na vida, não. O pior jeito de morrer ainda é aquilo que o Bussunda falava, que é morrer de calcinha. Ah, da calcinha, sim. Não, mas morrer cagando também deve ser horrível. Mas ali ele já tinha visto o Tiranossauro Rex chegando e foi cagar. Ele podia ter cagado nas calças ali. É verdade. Sim, né? Foda-se. E eu não vou dar uma de pau no cu do João, igual o João. Ah, mas o livro é melhor. O livro é melhor, mas foda-se, a gente tá falando. O filme é bom pra caralho. Não, mas assim, de repente o último desejo dele é não dar uma cagada. Só se foi, né? Ou ele pensou, cara, o que eu posso fazer? Nada. Então eu vou cagar, foda-se. É, e também assim, ele não morreu tão mal porque ele foi comido cagando, né? O ruim é a gente morrer na privada e ficar lá tudo cagado. O problema, né? É se imagina... ficar só metade do corpo tudo cagado. Não, mas o Tiranossauro mordeu ele e começou a chacoalhar tipo cachorro, aí a bosta foi pra tudo que lado. Eu acho que ele já chacoalhou pra não ficar com o gosto da bosta na boca. Pra tirar o rabinho do macaco. Mas, mano, aquele Tiranossauro correndo atrás do carro. É, hoje em dia, você assiste e fica... dá pra ver não, que é... hoje em é, dia velho, é bom pra cacete. Hoje em dia ainda tá lindo aquilo. É. Principalmente porque eles acertaram muito em usar animatrônico na maior parte dos Falando das em cenas. Parque de Dinossauros, vocês viram que vai inaugurar no final de agosto, em Olímpia, o Parque dos Dinossauros? Sim, tô sabendo. Eu tô muito afim de ver essa porra, velho. Só... final de agosto? Sim. É, dia 27 de agosto, se não me engano. Vamos marcar aí. Vamos. Só que o Jurassic Park, assim, as cenas do final, assim, que são em 3D, aí ficou meio feio porque tava de dia e tudo mais. Quando era o Tiranossauro na chuva lá, era a coisa mais linda a do cena mundo. A cena do Velociraptor indo atrás das crianças, mano, aquilo lá é... E tipo, um cara mostra numa roupa de Velociraptor sim, fazendo e mostra um a evolução, que tipo, porra, eles aprenderam a abrir as portas, tá sim, ligado? Mano. Mas minha cachorra também sabe. Sim, né? Isso é verdade, mas pô, é legal pra a cacete. A cena do gordinho, do bicho lá, erguendo o negócio da cabeça lá. E o ha-ha-ha, você não disse a palavra mágica. Ai, nossa, ha-ha-ha. E tem o Samuel Jackson nessa porra desse filme, mano. Tem uma cena nesse filme que mostrou um negócio que ninguém percebeu na época porque a tecnologia ainda não existia pra nós meros mortais, que era vídeo rodando no computador. Porque a cena que ele tá conversando com o cara no telefone e o cara tá numa tempestade no computador mostrando, se você olhar bem, era o QuickTime tocando um vídeo. Tem até a barrinha passando, assim. Caralho, mano. E ninguém se tocou, porque na época ninguém assistia vídeo no computador. Não existia esse negócio. Caraca, mano. É verdade. É de 95, 94. 94. Caramba. Junto com o Aladdin. Aladdin não, Rei Leão. Rei Leão. E Aladdin aí, 92. O que mais? Ficção ou fantasia? Ué, Star Wars, né, caralho? Star Wars pra caralho. Pô, Star Wars e Senhor dos Anéis. Sim. Senhor dos Anéis também. Anéis. Mas que ambos gosto... merecem cast só nos Anéis. Sim, é. Sim. O que só eu acho falar, que Star Wars 7 fantasia. É bom pra caralho e pau no cu de quem não gosta. É. Tem um filme que eu queria falar no drama, mas eu achei que ele encaixava mais em fantasia aqui, que é Labirinto do Fauno, cara. Porra, muito bom, ah, velho. Labirinto do Fauno é da hora. O filme do Guilherme Del Toro é foda, né, mano? Assim, é. Pra caralho, né? Ele manja de fazer fantasia. Que eu devia ter falado ele de terror é o Colina Escarlate, que eu que é achei bom muito também, foda bom pra também. Porra. Mas o Labirinto do Fauno te dá um... Dá uma um sensação cagaço, fodida velho. Também. Aquele bicho, o lance dos olhos lá Sim. na mão. E o final, que praticamente todo mundo morre dando spoiler aí do filme. Ah, puto spoiler. Já que é pra dar spoiler, o final assim que tem dupla interpretação. Que ela pode ter ido pro reino dela ou pode ter morrido simplesmente. E aquilo tá se passando no pós-vida. Eu acho que ela foi pro reino dela por causa que uma criança não teria capacidade de imaginar um mundo tão macabro. O quê? Depois? Não, porque, por exemplo, assim... Não, pode ser que tudo aconteceu antes. Ah, sim. Mas a partir do momento que ela vai morrer... Eu acho que ela simplesmente tá lá delirando nos últimos suspiros. Ah, só. Entendi. Mas foda-se, deu spoiler mesmo. Uhum. Pau no cu de quem não viu. Um filme que eu achei fantasia, né? Pacific Rim, mano. Isso eu tava aqui Pacific pra no gatilho Rim pra falar. É mais um. É maravilhoso. O 2 é muito bom. Não tem 2, é foda, mano. Aquilo lá não é o filme muito que eu assisti. Bom. O que? O Pacific Rim? É, e é Del Toro também. É, Del Toro. Ah, o 2. Só que eu achei que o 2 quis puxar pro Evangelho que vocês estavam falando primeiro. Não, mas não, nada a ver. O problema é que o 2, primeiro, não foi o Del Toro. Ele saiu da produção. É, entrou o Mac do Star Wars. E não ficou legal, cara. Não ficou legal. Mas o 1 é muito bom, é muito puxado Evangelion. Nossa. E o lance deles se mexerem, né? Que tipo, no 1, os robôs, você vê eles se mexendo devagarzão. Eles têm peso, né? É incrível aquela porra, né, mano? Caralho. Só que aí você assiste o 2, os bichos saem dando pirueta e tudo mais. Parecia os Power Rangers lá. Eu fiquei, caralho. Caralho, mano. A cena do punho indo pelo escritório até nossa, encostar no negocinho de bolinha é real. Como assim? Eles fizeram real aquele negócio. Não é CG aquela cena. Sério? Caralho. Eles fizeram todos os props, assim, destruindo tudo até chegar na mesa. Caralho. Aí eles só colocaram o punho depois. Mas é tudo nossa. Feito, efeito prático. É que nem aquele Hulk de 2003, que a maioria das coisas era efeito prático também. Sim. Fez o filme, inclusive fez o cara o virava o Hulk de verdade. Não, e falando em fantasia e efeito prático, Mad Max. O novo. É fodido. Que da hora, hein? Cara, todo mundo fala o original, não sei o que. O original é chato, velho. Eu gostei, mano. Eu gosto da trilogia. Ele é legal, sabe? Mas, não chega muito... nem perto do novo, cara. Esse novo praticamente não tem efeito especial. Todo o universo especial, que velho. Eles criaram foi foda do. É, como é que é? Testemunho, como é que é em inglês que eles são? É, Witness Me. Witness Me, tipo... Porra, você ir cromado e... cromado e brilhante pra brilhante Valhalla, cromado, tomar Aqua-Cola com Mac... Mac Banquete. É muito foda. Cara, aquele filme é fantástico, velho. Aquela trilha velho. Sonora, mano. Aquele bagulhozão gigante. Nossa. Aquela e a Vila, real, da Mala, nossa, que é o cara que só tem arma, né? Tem o da gasolina, que eles estão indo Sim. levar a gasolina. Tem o lance da água, que é o do Immortan Joe. Essa parte da guitarra é legal, porque quando o cara fez o prop lá, falando, não, olha só essa guitarra, não sei o que, ela solta fogo e tchau, fogo. Ele, beleza, pluga aí, vamos ver como que era o som dela. Ele, não pluga, é um prop. Tá, então volta lá, faz uma que funciona e traz aqui de volta. E o cara fez uma guitarra que funciona e solta fogo, velho. Isso é muito foda, cara. Pelo amor de Deus. E o oposto do Mad Max, Waterworld. Mentira. Nossa senhora, que lixo. Esse, quando termina ele com as guelrinhas atrás da orelha, eu fiquei, nossa, eu não acredito. E era engraçado, né? Porque o potinho de terra lá... Não, o pior é que tipo virou parque da Universal ou da Disney, essa nossa porra, né? Da Universal. Que os caras se apresentem e tudo cara, mais. Cara, é muito lixo, velho. Mas falando de efeito especial e fantasia, um filme que, tipo, quando eu assisti, eu fiquei... Mano, deve ser real essa porra. Que é o Piratas do Caribe. Bom primeiro Piratas do Caribe. Não, o 3, cara, o Andy Serkis como o David Jones. Nossa, Andy Serkis? É o Andy Serkis. Não é Andy Serkis, mano. O David Jones, quem que é, então? Não, é um cara que já foi até um 007, esqueci o nome dele agora. Mas não é o Andy Serkis, não. Depois dá até uma procurada aí. Não, vou procura procurar aí. Agora. É o Andy Serkis, cara, pera aí. O David Jones não é o Andy Serkis, não. Só um segundo, galera. É um ator que... Só um segundo. Então, chegaram a alguma conclusão aí? Não é o Andy Serkis. Mas é do caralho. É do caralho. O mérito, cara. Que até hoje o pessoal fica impressionado com aquilo, que eles fizeram uma inteligência artificial Sim. pra cada tentáculo da cara do bicho. É muito foda. E nada naquela cena existe realmente, a não ser o de Jack Sparrow. O resto é tudo CG. É tudo cara. Computador. Tudo. Era um bando de cara com roupa verde de bolinha. no filme 3 que tem um navio com a tripulação de Jack Sparrows. Sim. Todos os Jack Sparrows ali, eles interagindo juntos e você fica tipo, caralho, como que eles conseguiram fazer isso? Cara, mas até mesmo assim, perto do David Jones, quem tá ouvindo, busca aí algum vídeo making of David Jones. Pronto, o David Jones é foda. Mano, o David Jones tocando piano, aquele órgão gigantesco. Véio. Mano, é muito foda. Cara, já que você tá falando do Jack Sparrow, isso remete a Johnny Depp, que remete a Edward Mãos de Tesoura. Eu sabia que você ia falar. E é muito bom. É muito louco. É que ele é fantasia barra drama barra muitos, né? Mas chama diretor mesmo? Ah, Tim Burton. Tim Burton. É do Tim Burton. Ah, Tim Burton. E tem o Winona Ryder, né? Winona fazendo a loirinha lá, que você assiste o Fantasma se diverte em assistir esse e não faz ideia que é a mesma mina. E é, cara. Assiste Stranger Things depois, né? O Winona Ryder era. Nessa época era a namoradinha da América, cara. Todo mundo queria. Sim, exatamente. E até ela fazer o Alien 4 e foder com a carreira dela e você pega roubando roupa em loja. Sério? Mas ela não fez igual o Ronaldo Esper, que roubava vaso em cemitério, né? Não sei qual que é mais mérito, mas tudo bem. Mas você vê ela no Stranger Things, você vê ela hoje, ela é louca daquele mesmo jeito, né, não, mano? Mas ela se recuperou pra caralho. Né, Stranger Things foi a volta dela a estrelar. Sim. Triunfal, velho. Exatamente. Ela tá muito boa lá. Mas o Edward Mãos de Tesoura é um absurdo, cara. É um filme delicado, bom pra caralho. Sim. Né? Eu tinha medo do Edward Mãos de Tesoura. Eu também. Quando eu era criança também. E você vê o drama todo dele. Podia entrar em drama também essa merda, né? Podia. O drama todo dele tendo a mão de tesoura, não conseguir viver socialmente lá. E cada vez que ele machuca alguém, ele se sentindo mal e o povo querendo matar ele. O pai dele é um tremendo filho da puta. Não, cara. Então, e se eu não me engano, é Quincy Jones, alguma coisa assim, que é um cara que fazia filme de terror. Se não me engano, é. Que, e ele faz a voz do thriller, é. Sim. Esse mesmo. Com a vozona grossona narrando lá. Nossa, que da hora. É foda. Próximo? Próximo, vamos pro próximo. Então vamos. Então vamos lá, vamos falar sobre comédia. Eu quero começar com O Âncora. Porra! O Âncora é muito fodido. Um, dois, o Âncora, né? É o. Mas qual que é o em português? O 1 e o 2? O 1 é o Âncora. O 2 é o Âncora 2, né? Não, o 2 é tudo por um furo. Tudo por um furo, eu né? Eu só assisti tudo por um furo. Não, mas eu tô falando o Âncora 1 e 2, né? The Anchorman. É, o João só viu dois. É muito foda, cara. O dois é muito bom, mas o... Não, os dois são fantásticos. Que é basicamente o quê? Um apresentador de TV em altas aventuras. Cara, o Will Ferrell tá fodástico. Os filmes do Will Ferrell. Eu não gosto dele, sinceramente, mas nesse papel... Will Ferrell é o cara do Office, não é? Não, é o principal. Aquele é o Steve Carell, animal. Steve Carell, Will Ferrell, tudo com RL. O legal é que o Ron Burgundy. Isso, ele tem um podcast. Sim, é muito bom. É engraçado pra caralho. Mas assim, é muito foda, porque eles sempre pegam participações de atores fodásticos também, né? É, e nem tipo, só de... O Will Smith aparece do nada lá. Exato. Não é só Tom Cruise, cara. Apareceu todo mundo naquela porra do 2, cara. A participação do Jack Black é um negócio tão bad, tão engraçado, cara. Eu dava risada me sentindo mal. Era, não? Ele chutando o cachorro de cima da ponte. Velho, mas foi tão do nada. Tipo aquele vídeo das duas mulheres brigando na rua, a outra vai dar um bicudo na criança. Cara, essa cena, velho, eu fiquei, mano, esse é o filme, cara. I'm blind. Não, qualquer coisa. Sim. Não, mas come isso daqui. Como que eu vou comer isso se eu tô cego, tá ligado? A parte que ele fica cego. A participação do Steve Carell no 2, cara. Bombo. Nossa. Não, o Steve Carell que ele morre, né? O Steve Carell tá fantástico, tá? Não, não, mas ele morre no filme. Ele começa morto no filme. Mas ele faz a declaração dele no enterro dele, isso que é o melhor. O mais legal no 1 é a participação dele na cena de luta, porque os dois têm uma cena de luta. Sim, o 2 sim, é épico pra caralho. As cenas de luta mas são no 1 mesmo. É assim, todo mundo saindo na porrada, ele com o braço esticado pra cima, segurando o bagulho e gritando, só isso. É muito bom, cara. Porra nenhuma. Não, é foda. E tem Tom Cruise, né? Tem uma tem galeria. Tem todo mundo, o Jim Carrey, aparece. Stiller. O Ben Stiller, o Adam Sandler, se não me engano, aparece também. É, acho que sim. Um que tem Tom Cruise e Jack Black também. Porra, essa... Trovão Tropical. Trovão Tropical. É muito foda, cara. Cara, é muito foda, porque o Ben Stiller, ele fica... Não, porque isso daqui é um filme e tal, e tipo... Cara, ele morreu. Tá ligado? Não, a cabeça dele aqui. Se eu não me engano, o Robert Downey Jr. ganhou o Oscar por causa dessa porra desse filme. O que Robert ele faz Downey Jr. Era um ator branco que se tornou negro pra interpretar branco, sabe? E ele tenta entrar no papel durante o filme e, tipo, o moleque lá fica falando: mano, você não é negro, você não fala disso, gente. Você é um australiano branquelo, cara. Cara, esse filme tem tanta frase de efeito, velho. Muito. É muito fútil. Cara, eu não sei nem o que falar, porque é muito bom. É muito a foda. Cena da mina terrestre, logo no começo que do filme. Explode, o cara. É. Ele, o Ben Stiller pega a cabeça do cara. Isso aqui é sangue de mentira, isso aqui é grave. É, isso aqui é borracha, ele enfia dedo dentro da cabeça do cara e lambe, assim, né? Tem gosto de ferro, mas é. Nossa, mano, é escroto, cara. É escroto pra caralho. A interpretação do Ben Stiller no final, que ele tem que interpretar os americanos na peça de teatro pros vietnamitas, cara. O Jack Tattoo. Ele tem que fazer o Jack Tattoo lá. Velho, é muito bom, cara. Que é praticamente um Forrest Gump, né? Aquele meio retardado. É bom mas... pra cacete. Não, e no começo, que tipo, o filme começa com trailers. Você fica, caralho, como assim? E aí os trailers dos do atores. Deles, né? E o Jack Black é viciadaço em cocaína. E tipo, o morcego leva embora a cocaína dele. Ele pega o morcego e tenta comer no estilo Ozzy Osbourne, né, mano? Exatamente. Cara, foda. E tem frases assim que ficaram famosas pra quem principalmente acompanha conteúdo no YouTube, tipo War, it's fantastic. Nossa. Debbie Lloyd. Debbie Lloyd. Passarinho! Passarinho bonitinho! Eu lembrei dessa cena hoje, nossa, velho. Nossa, mano, é pesadíssimo. Não. Eu lembrei quando apareceu um passarinho do suede aqui, assim. Eu pensei que ele fosse quietinho, tá ligado? E tipo, mó rolo de fita enrolado no pescoço não, dele. Não, tá e no 2 aparece o cara, o mesmo ator, pegaram pra fazer esse último Debbie Lloyd aí, mano. Cara. Não, o 2 eu nem considero, porque o 2 é um xerox do 1, tem tudo, cara, mesma coisa lá. Mas a peça que o Lloyd prega no Debbie. Cara, é essa isso aí. Parte da peça isso é o negócio mais não. fantástico e do e o universo. Da hora é que esse manicômio é o mesmo que o Jim Carrey foi no Ace Ventura, que ele fica com o frufruzinho fingindo ser retardado. Vamos também. Falar logo de Ace Ventura, mano, também. Mano, Ace Ventura. Eu vou falar do Debbie Lloyd primeiro. O Debbie Lloyd, mano, a cena que eles estão mijando lá e depois ele falou, tá quentinho que eles andam naquela moto e eles se congelam ali, cara. É um filme de várias ceninhas que você lembra pro resto da sua vida. Sim. São várias sketchzinhas de comédia, né? Ele lutando com o Kung Fu com o cozinheiro, velho. Ele com o coração do cara. Não, ele brincando de sparring no saco do cara. Não, é foda, você está transando com a minha mulher? Ah, mas você deixou. Ah, então tá tudo bem. A parte da pimenta me lembra até hoje, porque eu também tenho úlcera e não é bem nossa, daquele jeito, sabe? É ótimo. Ai, caralho. E quando ele começa a sonhar com a mina, que tipo, ela abre a camiseta, tem assim, dois farol e do nada é o farol do caminhão na estrada que ele tá sonhando com cara, a mina, mano. E na hora que ele vai ver o nome da mina, ele fala, o nome dela é Samsonite. É a marca da mala. Eu fui me tocar anos depois que eu comprei uma mala Samsonite. Daí eu olhei... Puta que nossa, pariu, tá ligado? Mano, é muito foda. Sabia desse. Que ele fica procurando. É, Samson. Que ele fala Samson, que é o sobrenome dela mesmo. E daí ele olha na mala. Samsonite. É muito bom, cara. É muito bom. É muito Bob Esponja essa parte, né? É bacana. É o Patrick total. Né? Mas o Ace Ventura realmente... Ace Ventura, eu assisti o 2 antes do 1, porque eu vi no cinema o 2. Deixaram eu entrar, criança, foda-se, né? Ver um filme que tem um cara batendo punheta e saindo do cu do rinoceronte. Cara, assim, o Ace Ventura de encarga gastou, né, cara? Ace Ventura, o... Nossa, já vou puxar também o Máscara. Nossa, Máscara. Meu cachorro é o cachorro do Máscara, caralho. Pior que parece não muito, falar, cara. Mano, meu Máscara é mano, muito Máscara bom, é muito véio. Foda, cara. Cara, o Jim Carrey, ele se cagou naqueles filmes. Mano. Não, a hora que ele cai com tudo no chão, que ele acabou de virar o Máscara e ele tá no prédio dele lá. E aí... Ele... O cara aparece... Buzinando, tan, tan, tan, tan. Ele, eu acho que ele quer se comunicar. Aí ele pega aquela mega buzina gigantesca e já fica. Ele pega a buzininha pequenininha. É, ele pega, mas aí ela fica gigantesca. Né? Mano, é muito foda, carro, mano. Muito bom, e aí ele faz o cuecão no motoqueiro lá que vem é que tenta real, roubar ele. Né? Filme que a gente viu que fazia o que os desenhos faziam. Era exatamente os desenhos. Foi a hora que ele vira pra logo, caralho, né? O perna longa. A hora que ele começa a gritar verde. Lá, que sai a pele da cabeça dele, sai a caveira, sai os olhos, mano, assim. É e parece que muita coisa foi toque do Jim Carrey mesmo, né? O próprio Lobo lá é coisa que Sim. ele assistia pra cacete e tal. É foda. O Jim Carrey sempre tem uma participação bem grande, né, na criação do personagem Não, dele. Não, pra cacete. Bem, né, porque ainda fica bem. Do Verdade, caralho, sim. né, mano? E ele se entrega ao papel, falando de um filme que não merece estar na lista, mas é legal também, O Mentiroso. Nossa, a cena do banheiro que ele começa a se bater e ele cai no chão e bate a cabeça e faz um puta do barulho, aquele foi o som do crânio dele arrebentando no chão. Nossa, eles não colocaram o efeito sonoro. Caralho. Mas voltando no Ace Ventura, eu fui ver o 2 na porra do cinema. Nossa. A cara do meu pai na hora que ele sai pelado de dentro do cu do rinoceronte. Aquilo é demais. E o 1, cara, eu assisti numa época que eu era meio adolescente já. Ele descobrindo que a mulher era um cara, assim, e passando mal pra caralho. Não, mas voltando pro 2 aí, na hora que ele vai. Ele descobre na hora que é um morcego. Que é um morcego albino, ah, né? Sim, e ele tem medo pra caralho de morcego. Ele fala, bicho do demônio! Ave do mal é a parte mais... No começo ele deixa morrer. A dublagem colaborou pra cacete, sim. Tá vendo? Eu tava escutando o Poucas do... Cauê Moura? Do Cauê Moura com a monja. Sim. Ah, sim. E aí ela falou, mas... Começa escutando a musiquinha e depois você fica no tudo tranquilo. Ai, eu coloquei o... Alrighty then. Tudo bem então, na minha cabeça, porque eu assisti dublado. Tudo bem então, né? Cara, ele deixa um guaxinim morrer no começo do filme e ele fica zoado. Se eu não me engano, em um dos filmes ele deixa claro que ele já teve relações sexuais com animais, não foi? Não, agora eu não sei. Ah, eu sei que ele transa com a Mônica lá do Friends no primeiro e toca o Hakuna Matata. Ele não transa com ela, porque ela é a chefe dele. Ah, não. Não, a chefe dele é a Rachel do Blade Runner, cara. Sim. Que ela é a vilã no final do filme, né? Sim. Que as bolas estão na bunda. E é um puta filme. Nossa. A parte do manicômio. A parte do manicômio é eu perfeita. Eu acho que o Jim Carrey realmente extrapolou ele naquela. Ele desce hora. A cabeça no banco ali, né? Não, ele faz, depois aí rebobina, ele começa a fazer tudo ao contrário. E senta no... Velho. É foda. Aquela cena nunca saiu da minha cabeça, mano, sabe? Não, porque ele foi escalado pra ser o Máscara exatamente por causa dessa movimentação que ele conseguia fazer e pouquíssima gente conseguia, tá ligado? Caralho. É foda, mano. Ele é retardado. Aquela cena do manicômio mostra exatamente aquilo é o Jim Carrey, sabe? Sim. Na comédia, pelo menos. Sabe, não, pode falar. A treta dele no filme 2, que é a competição dele com outro cara lá, que ele deixa o cabelo igual do Wolverine, assim. Sim. Ah, essa sim. cena é muito boa, cara. Contra o canibalzão estão... ali, né? Sim, não, mano. Nossa, que o cara joga as lanças no braço dele. Joga as lanças no braço dele. Aí joga na outra pele. É muito foda. É muito. Sabe um filme de Jim Carrey que eu gosto, que eu acho injustiçado pra cacete? Eu acho foda. Falei. The Cable Guy. Sim, é o Pentelho. O Pentelho. É bom, que é com o Matthew Broderick, né? Mas, mano, sim. Não tinha saído nem em DVD no Brasil esse filme. Não, eu... Não chegou a sair em DVD no Brasil. Eu vi muito antes também. Na época do Ace Ventura ele saiu. E esse filme pode até ser considerado parte drama, porque... Sim. É de um cara que tem problema. Tem muito problema. Exatamente. É tipo, ele começa a perseguir o maluco. É, tipo, né? Aquele filme da menina que se apaixona pelo professor. Sabe? E no final, ela acusa ele de abuso sexual. Na verdade, ela que achou a camisinha dele Sim. jogada lá na casa dele, pegou e passou e tal. Aí ela foi internada num manicômio também e ela começa a se apaixonar pelo enfermeiro. Sabe, tal. Mas assim, o cara tem... Tanta referência. E foi uma das primeiras vezes que eu vi o Jack Black e o Kyle Gass, que são os dois do Tenacious D, né? Que os dois estão nesse filme. Estão os dois? Eu lembro do Jack Black, só. Tá os dois nesse filme. Caralho, vou achar essa porra de novo. E tem tanta referência que na época que a criança não entende direito, tá ligado? Mano, que foda esse filme. Eu tenho que pegar pra ver de novo, porque faz tanto tempo que eu não vi esses filmes que... Esse tem que ver, é foda. E já puxando também, o Tenacious D é um filme muito Nossa, bom, Nossa, o Tenacious D assisti esses dias com a Gui, mano. É muito. Ah, é bom pra caralho. É uma comédia, a comédia tem que te fazer rir, esse aí eu chorei. Esse faz você rir pra cacete. Desde o começo do pai dele lá, eu via meu pai ali. Por exemplo, a flexão de pinta, isso eu acho forçado. Não, pra caralho, mas a parte do Sasquatch, essas coisas... o demônio lá, o duelo Dave deles Grohl, com o Dave Grohl. O Ben Stiller com o cabelo do Suede, quando o Suede tinha cabelo também. Sim. É verdade. Nossa, não, o filme é muito legal. Que o Ben Stiller leva eles pra uma sala do zelador ali. E fica com a porra do isqueiro que o João tava acendendo aqui pra deixar tudo mais dramático dentro da salinha lá. Exatamente, cara. É muito bom. Isso realmente é bom. Mas um filme que o Pedro falou que o filme tem que fazer é bom quando te faz rir. Um filme que eu chorei de rir, mas chorei de rir pra caralho, foi Monty Python em busca do Cálice Sagrado. Esse eu acho que não deveria nem entrar na lista, porque é o concurso. Na real, Monty Python merece um cast só pra eles. Velho, mano, o Cálice Sagrado, a parte da bruxa, é um negócio que até hoje eu tô numa bad fudido, assisto pra melhorar. Caralho. Os caras são gênios. Assim, eram, né? Porque não existe mais, né? Mas não só, cara, a vida de Brian é muito legal. Esse eu nunca vi. E o sentido da vida, velho, eles fazem uma música inteira em homenagem à porra. É. E aí um monte de criança cantando. É um monte de criança cantando a música em homenagem à porra, sobre velho. Masturbação e tudo mais. É. É foda, cara, é foda. E que mais, que mais, que mais? Comédia. Ah, mano, o Adam Sandler é Deus, né? Não. É, sim. Não. Mano, todos... os antigos deles são muito bons. Os aquele antigos, do Afinados no Amor. É, no máximo até como o se paizão, fosse a primeira velho. Vez, o paizão. Cara, é bom pra caralho. Afinados no Amor tem uma cena que eu acho muito boa. É muito ele fala, porque eu tenho bastante influência do The Cure. E essa música eu fiz quando eu tava com minha ex, mas aí a gente terminou. E daí ele começa a cantar. Tipo, você não sabe o que você significa pra mim, blá blá blá. E no meio o refrão é Somebody kill me, please. Tá ligado? Não, muito bom os filmes dele. Aquele, os últimos são uma merda. Aquele que ele é um jogador de hockey e depois vai jogar golfe, cara. Nossa, é muito nonsense, velho. O Apolo morto fica aparecendo pra ele, sim, mano. Sim, com a mãozinha. O Diabo Diferente também é do caralho. Que eu tenho o abacaxi no boga aqui, ó. Caralho, o abacaxi no boga na forçou. Minha frente, cara. Do caralho você forçou. Mas mano, é legal, louco, mano. Mas não é do caralho. É muito não. Louco o cachorro lá, o bulldog dele que fala, os amigos dele. E o Rei da Água. O Rei nossa, da Água. Rei nossa, ele fica nervosão. Ele bosta pra caralho. Ele fica nervosão. Vamos lá, voltar né? Pro filme bom? Ah, mas comédia é pastelão pra caralho. É, isso é verdade. Velho, comédia. Deixa eu tentar lembrar aqui. Gente Grande 1 e 2 é bom também. Não vi. É da hora. Porra, é o Mercenários da comédia praticamente. Pá, eu gosto do 1, mas acho que o 2 já não é tanto assim não. Cara, tem um filme que é comédia barra ação. Um Espião e Meio. Putz, esse que é muito com louco. O The Rock com o... Kevin Hart. Assim. Ah, sim. Mano, é muito bom. Porque, tipo, na real, o The Rock, quando tava no colégio, ele era gordinho e tal. E daí praticaram o maior bullying durante o Kevin uma... Hart era o cara da o escola. O topzera, né? Da escola. Daí, tipo, tiraram o The Rock gordinho do chuveiro, jogaram ele no meio da quadra e tava todo mundo na quadra, ele pelado ali. Aí o Kevin Hart... dar o casaco pra ele. E ele guardou o casaco com ele. E ele volta anos depois. The Rock! E ele. Então, e o da hora que a referência do The Rock é que ele, o treino que ele faz é o treino do One Punch Man. Que é as abdominais e não sei o que, não sei o que lá. É exatamente o treino. Sem flexões, sem agachamentos e 10 km. Todos exatamente. Os dias por 6 horas, tá ligado? Ele fala. É muito legal isso. Eu vou trazer outro que também é uma obra-prima do cacete. É, apertem os cintos, o piloto sumiu. Mano, é o pai do Todo Mundo em Pânico, praticamente. Não, é o pai de Todo Mundo em Pânico é uma merda. O primeiro vamos falar, é bem bom. Vamos é falar bom. De filme de Leslie Nielsen em... agora nessa mesa. Eu não quero coisa diferente, vai tomar no cu. Ele é. Ele não, é cala a boca. O cala presidente, boca, cara. Cala a boca. Ó, Todo Mundo em Pânico 1. Todo Mundo em Pânico 2, os meus germes. Todo Mundo em Pânico 3. Mano, desliga. Ó. Ó, a gente tem no Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, é o filme que deu origem à expressão blowjob, cara. É sério? É sério, caralho. Porque a hora que o piloto, eles ligam o piloto automático, ele infla um boneco inflável, assim, no lugar, um bonequinho, assim, todo feliz. Aí, na hora que ele começa a murchar, é rápido, dê a ele um blowjob, a mulher abaixa e começa a soprar no caninho. É, e aí no final tava os dois fumando um cigarrinho lá e ele... meio peladão. Assim. Não, tem a fila pra nego espancar a mulher histérica. Mano, tem uns negócios muito loucaço, cara. É foda mesmo. Vocês não viram? Você nunca viu essa porra, mano? Mano, tem a dança deles lá que é zoando o Embalo Sábado à Noite. Não sim, tem? Pra caralho. O filme é muito foda. Tem um, que assim, o piloto some, óbvio, né? É. Aí a mulher começa a ficar, ah, a gente gente vai morrer, não sei o que. Aí mostra uma pessoa, chega, pá, dá uns tapas, cala a boca, pá, pá. Aí, de repente, essa pessoa sai, chega outra e pá, pá. Tem uma na freira dela, pra bater na cara da mina. E mano, a fila, sabe? E aí a freira tarada pra caralho. É, mano. Tipo, ai, eu não queria morrer virgem, sabe? Tem um cara do lado, aí troca a câmera. Ah, eu não queria morrer virgem, não sei o que. E troca, tem outro cara. Ah, eu não queria morrer virgem, tem um jumento do lado da mulher. Caralho. E aí tem os corra que a polícia vem aí. É, velho, eu ia falar, nossa, puta que pariu. Esse da hora. Ô, Leslie, a dublagem também favoreceu pra cacete isso daí. Ah, favoreceu, mas não precisava, sabe? Porque o Leslie Nielsen é absurdo. Aquele jeito sério dele, assim, de falar, sabe? É o Márcio Seixas, né, que dubla o Leslie. Não, foda-se ele. Aí, no Aperte o Cinto, o piloto sumiu. Inclusive, tem uma frase que foi falada também no Call of Duty. O Modern Warfare, que na última missão você entra num avião, aí eles falam assim, ah, we're going deep and we're going hard. Nós vamos fundo e nós vamos duro. Nossa. Aí, Shirley, you can't be serious. I'm serious, you don't call me Shirley. E isso é tudo do Aperte os Fintos, o piloto sumiu. Aperte os Finsters. Mas assim, o Locademia de Polícia. Também era muito bom. Nossa senhora. Nossa, o Locademia de Polícia. O cara que falava meio assim. Assim, era muito bom, mas não assisti de novo, não. Não, não dá. Tá não, legal não pode, na não nossa pode. Memória. Se a gente assistir, tá, a gente tira. Eu gostava do cara que fez as vozes lá. Eu sei. Austin Powers. Nossa, Austin Powers. Puta merda, eu vi no cinema Austin todos. Austin Powers é muito foda, cara. Austin Powers é foda. E o último tinha a Elizabeth Hurley, né? O primeiro tinha. Não, o primeiro, o último é com a Beyoncé. Primeiro, o segundo era com aquela loirinha que fez Boogie Nights. É verdade. É. E o terceiro era com a Beyoncé. Beyoncé. E o pai dele é o Michael Caine no último também. Sim, nossa, sim, sim. É. E caralho, mano. E tem o Tom Cruise no final fazendo o Danny DeVito fazendo o Dr. Evil. O Mini-Me, né? É o Mini-Me. É o Mini-Me, mano. Caralho. Ah, não. O Igordão era o... Nossa, o Igordão me zoaram tanto falando que eu era Igordão. Pro próprio Mike Myers, né? Era o Mike Myers. Myers é todo mundo. Ele é tipo o Ed Murphy branco, ele, né? É. Mano? Cara, e tem tanta piada errada naquele filme. Pra caralho, mas que hoje em dia você vai ver, é hilário. Não, próprio Elizabeth Hurley pegando um garfo com a salsicha e ele aparece atrás. E a salsicha cobrindo o pinto dele. Ela vai, a bocanha, ele... Não, e a dancinha do começo que tudo fica na frente dele. É no comecinho do 2, isso aí, que a Elizabeth Hurley morre no começo do filme. Ele fica, ah, meu amor morreu, não sei o que. E ele sai pelado. E agora eu tô solteiro e sai pelado no hotel. Não, e os pelos dele formam um caralho, né? Tudo naquele filme tem pinto, né? Exatamente, cara. Não, velho, e o Dr. Evil negociando lá. Não, nós vamos destruir a Terra se vocês não me derem $1 milhão. Aí todo mundo fica olhando pra ele com a cara, véi, sério? Então, $1 milhão não vale a mesma coisa que valia antes. $2 milhões. Ele joga bilhão, depois é um negócio assim. É muito bom, Austin Powers é do caralho, cara. Errado pra cacete. O Mini-Me, né, é do caralho. Quando ele tá pendurado de ponta cabeça, que ele tá com a maçãzinha lá. Sim, e aparece a sombra dele, que ele fica batendo a maçã e o cara fica olhando. Ele tinha um Tesla. Eterno em nossos versos, cara. Ele tinha um mini Tesla, né? Morreu também. Sério? É, ele morreu faz pouco ano tempo. Ano passado. Né? É. Mas ele comprou um mini Tesla. Ele tinha um canal no YouTube, tá ligado? E ele mostrava a vida dele, blá blá. E no dia que chegou o mini Tesla, foi do caralho, mano. Caralho, era um Teslazinho realmente, mano, pra ele, sabe? Sim. Que muito doido. Que mais? Que mais? Que mais? Tá falando de filme de paródia? Um filme que eu gosto bastante é o filme do super-herói. Super-herói o filme? Eu vou embora. Eu acho da hora do super do Kizou. Não, cara, eu não gostei. Kizou Homem-Aranha, né? A dublagem é a do Homem-Aranha, e fica foda. Parece que eles estão querendo beijar. O moleque tá querendo beijar a mina e a véia tá dormindo e começa a peidar na cara deles. É muito engraçado, é muito, cara. Ah, eu gosto do filme. Eu acho da hora. Não, e aí o Inglês. Eu gosto quando Nielsen, você fala no microfone. Sim. Ele entra falando. Ah, ele pega um livro e vai contar pro cara sobre a adolescência e tudo, não sei o que, sobre as mudanças. Ele, e com o tempo você vai sangrar pela vagina. Não, e aí, depois ele, em vez de lembrar do com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, ele fica, vai sangrar pela vagina, pela vagina. Eu acho engraçado na cena do jantar que ele olha assim, onde você arrumou esse machucado? Eu me queimei, eu me cortei me masturbando. E esse corte no seu pescoço? Uma prostituta. e essa corte no seu pescoço? Um prostituto. Vamos embora agora, minha filha. Já que puxaram por quê? Comédia. Porque eu me caguei. Já que puxaram comédia e super-herói, vamos falar de um bom, que é o Kick-Ass? Nossa, Kick-Ass é bom. Outro filme bom como o Nicolas Cage. É verdade. I am the motherfucker. O Nicolas Cage tá fudido nesse filme. Não, esse filme é muito bom, velho. E a Chloe... Chloe Grace Moretz. Mano, ela de... Gente, ela... Hit Girl. Ela era bem de menor nessa época, então calma. Não, é, eu ia falar que ela de tá Hit Girl boa, fazendo tudo, cara. Que ela faz o primeiro filme cortando os caras lá é do caralho. Tipo, sim, uma sim, criança sim. Ter feito aquilo. Não, porra, pra caralho. É muito claro louco, que, né? Muitas partes devia ter... Play ali, sim, né? Sim. A parte do cara batendo punheta pras fotos da mulherada no nossa, computador. É verdade, nossa, verdade, é numa zinga aleatória da África. Cara, e eu vi o treinamento da Chloe Grace Moretz pro 2 e realmente ela faz tudo aquilo. Ela é vai fugida, tomar um legal. E aquela cena, you're gonna be fine, baby doll. Bem, tá ligado? Nossa, é o Nicolas Cage mostrando como abortar depois de nascer, né? Exatamente. Exato. Ô, nego treinava tiro na filha, velho. Como assim? Pesado. Que louco. E a cena final do Kick-Ass, que ele chega com aquelas metralhadoras voando no jetpack. E tocando a música do Elvis, Holy Glory, Aleluia. Fiquei puta que pariu, mano. É que assim, ele é um filme de ação e é um filme mais comédia também. Ele entraria mais na parte de ação, mas foda-se. Cara, você pode pegar o segundo filme, na hora que o motherfucker vai recrutar o time dele... É uma sequência de preconceito absurdo. Principalmente, cara. Na parte do cara do Get Out, que tá no é grupo verdade, dele lá. É verdade, cara. Como é que era o nome dele? Era Black Death? Ah, não, não coisa é, assim. É a Morte Negra. É. E tinha o Mother Russia. Mother Russia, a musiquinha tocando. Cara, e ela matando todo mundo. É uma sequência, mano, de preconceito, é, cara, na hora que ele vai nomeando, mano. É muito foda, e cara. E falando de novo de super-herói e comédia, Deadpool, né, porra? Deadpool é o primeiro é perfeito. Cara, não, o segundo também, o dois mano. É muito bom, mas o primeiro, mas velho. O primeiro... Não, o segundo, na hora das perninhas... Não, das então, perninhas, o dois é tem foda, partes cara. Muito boas, só que o primeiro foi aquela surpresa muito sim, boa, sim. Sabe? É porque ninguém esperava porra nenhuma do Ryan Reynolds, né? É óbvio, né? Depois do maravilhoso Lanterna Verde que ele fez... E do maravilhoso Deadpool que ele fez também. Né? Exatamente. Pô, mas eu acho que não tem nem que falar desse filme, porque todo mundo já viu, sim, né? É, exato. Eu gosto também bastante do filme Anjos da Lei. Putz, é Anjos da Lei 1 e o 2 do Jonah Hill e o Channing Tatum. Não, Johnny Depp. Tem um... Não, o Johnny Depp é o antigo. Ele aparece. O Johnny aparece? Depp, é, isso aí é um remake de uma série antiga do Johnny Depp. Ele ele aparece no 1, mano. Ele toma um tiro no pescoço. Ah, é verdade. No final. Tá certo. Não, mas eu acho que ajuda a ler um filme do caralho. Eu acho que da parte dois. Que eles estão drogados lá, que vai aparecer as sequências do que causa os sintomas da droga lá, né? É muito foda, mano. Bom, agora vamos partindo para a reta final. Agora a gente vai falar de animações. Isso seja 2D, 3D ou o que, João? Animes. Animes? O João tava numa empolgação de otaku nojento. O sorriso dele, cara. Anime! Eu tava nossa, como meu, o otaku escroto nojo, é. Eu vou puxar uma animação já, então. Que ninguém vai lembrar desse tipo de animação. Estranho Mundo de Jack. Pra caralho. Porra, pra caralho. Você tá foda, mano. Velho. Pra E é o Danny. Como é que é? Danny Elfman cantando no filme, não é? Não, foda-se, eu vi dublado só, cara. Não, então, eu sei que, tipo, o cara ele compôs as músicas. E aí, na hora de ter a dublagem, tipo. Na parte cantada, colocaram o próprio maestro pra cantar, porque, tipo, ninguém conseguia ficar tão perfeito que nem ele cantando, tá ligado? Não, o filme é muito bom, cara. O filme é muito foda, mano. Eu tenho um respeito fodido por qualquer um que trabalha com stop motion, velho. Ah, pra caralho. Tem que ter Coraline, uma paciência do caralho. Coraline é só... também é outro no nível... Fuga das Galinhas, é uma bosta. Ah, mas é muito gosto. Bem feito. Ah, muito gosto, bem cara. Feito. Fuga das Galinhas eu adoro galinhas porque é calmar. Não, é errado. Faz sentido. Ah, mas assim, o Manifesto Comunista também não é um livro gigantesco. Mas o Estranho Mundo de Jack é muito legal. Porque é aquele negócio da pessoa que tá na rotina... Sim. De todos os dias ensaiar pro Halloween e blá blá blá blá blá blá. E quando quer mudar, faz merda. Até que um dia ele fala, meu, eu vou dar um rolê. E ele vai parar num mundo que não é dele, cara. E ele tenta trazer, né? E tem aquele negócio, Papai Cruel. Papai Cruel. Ele quis trazer o Natal pra onde não pertence. Sim. Eu achei e daí legal, o Boogeyman pega o Papai Noel. Nossa, cara. os bichinhos começam a distribuir os brinquedos tudo do demônio lá, tá ligado? E eu vou parar. É uns demônios mesmo. Eu vou puxar outra animação que também é stop motion. Não, que... calma. Tem uma parte trágica pra cacete, que é a hora que ele começa a ser bombardeado. É, né? Não, eles atiram no Papai Noel, é, cara. Então, tipo. E daí ele cai lá numa estátua de anjo, né? E começa a cantar aquela música, O Que Eu Fiz. Mano! É triste pra caralho. É triste, né, pra mano? Caralho. É bad, é bad. É do tipo, abandone seus sonhos que não dá certo. Exatamente, né? Cara. E eu tenho, inclusive, um busto do Jack em casa. Sim. Muito bacana. E a outra animação que eu falei, eu ia colocar em comédia, mas acho que entra mais em animação, que é South Park. South Park. Ah, oh, South Park. Maior, melhor e sem cortes. É foda. Que, esse filme, eu que lembro, depois a gente de era crescido, novo pra caralho. Não, mas depois de crescido eu percebi que o subtítulo dele é uma referência a pinto. É lógico. Bigger, longer and uncut, ou seja, é maior realmente, mais longo. E tem fimose. E não é cortado, né? Exatamente, não é circuncisado. É, é com fimosinho, né? Gola alta. E velho, esse filme ganhou um Oscar, mano. Caralho! Trilha sonora. Trilha, né? Sonora. Caralho. Blame Canadá. Fantástico, cara, fantástico. E teve a reencenação de Blame Canadá no palco do Oscar com o Robin Williams cantando. Caralho! Foi um negócio muito bom, legal, velho. Caralho! O Capeta cantando depois que o Hitler cagou pra ele. Hitler não, Saddam Hussein cagou pra ele. Sim, Saddam Hussein, fantástico. Bora, cara. A música de Satã é muito boa. Up there. Somewhere. Up there, there's so much room where babies birth and flowers grow. Everyone dreams I can dream too. Up there, up where the skies are ocean blue. É bonito, cara, é bonito. Olha, cara. Olha, aí ele começa a dar uns agudinhos. A própria Uncle Fucker, né? Nossa, Uncle Fucker. Não. A mãe do Caio é uma puta. Essa é a melhor música do filme. E cantada em várias línguas também, cara. É muito bom. Puta, esse cantado... É que tem um episódio, né, do South Park que ele canta, mas é só em inglês. Tem alguns episódios que ele canta. Sim, mas aí no filme ele traz, tipo, japonês, holandês. Traz língua pra caralho, tá ligado? Pro negócio, mano. É, eles fizeram uma versão gigante da música no filme. Que na série ele canta, assim, tipo, 30 segundos e acabou. E tem uma parada muito canadense, né? Que é o What the Brian Boitano Do. É Brian Boitano, quem que é essa porra? Exatamente, né? Cara. Mas a música era legal, cara. E era um patinador olímpico, não tem nada a ver com essa porra. E o Stan... vomitando na mina direto lá. É, isso é desde a série, né? Sim, mas é muito legal, cara. Mas o Cartman com o implante na cabeça e diminuindo o vocabulário dele. E realmente ele traz uma discussão boa. Ele vira o imperador do Star Wars, né, cara? É o Palpatine. Só que traz uma discussão muito boa, que é do tipo filme americano. Ele pode ter violência pra caralho, mas você não pode falar um palavrão. Porque senão a censura já vai e te cai em cima. Isso, verdade. Não, então, ele vira o Palpatine... Porque ele tá com esse implante e cada vez que ele fala um palavrão, ele toma um choque. Nossa, ele vai derretendo igual o Palpatine. E daí o Saddam Hussein começa a zoar ele. Caralho. E daí ele começa a falar um monte de palavrão, começa a sair uns raios assim. É, ele dá pau no chip, nossa. Ele começa a dar choque nos outros com palavrão, velho. Aí o último palavrão que ele fala pra matar o Saddam Hussein é Barbara Streisand. Exatamente. Que é um vilão recorrente na série, aliás, inclusive meca Barbara Streisand. Não tem um momento que ela vai... que tem um show de talentos e ela vai começar a disparar bolinhas de... Não é ela. Não. Mas é uma famosa aí, sim, também, sim. Eu não lembro. A Barbara Streisand, se não me engano, ela já era uma vilã na série, que ela morreu, trouxeram ela de volta como Mecha Barbara Streisand, que era um Godzilla, sim, com peitos. Sim. Caralho. E não, é bom pra caralho. Agora eu vou falar de um drama, que é Jack e a Mecânica do Coração. Nossa senhora, esse filme deixou no lixo, velho. Mano, animação francesa ou vai te levar pra cima pra caralho, ou vai te jogar na bosta, tá ligado? Porque Jack e a Mecânica do Coração lembra muito coisas do Tim Burton. Sim, eu achei que era, inclusive. Caralho, eu pensei que era também. E assim, as músicas são muito bonitas, cara. Na verdade, é um moleque que nasceu no dia mais frio do ano, que o coração dele não funcionava e foi substituído por um relógio. As músicas é muito estilo Panic the Disco, né? Tipo, essa galera meio emo, alguma assim. Tem até hip hop em francês ali. É, o vilãozão lá, ele canta umas músicas meio hip hop. O final desse filme me deixou numa bad tão fodida, velho. Mas assim, só tão bom, é tão bom. Ele tem algumas regras, né? Como que era? Não se apaixonar... Ah, não lembro. Tem que dar manutenção no bagulho direto. Dar corda sempre, não se apaixonar, porque senão o relógio, que é o coração dele, vai pro caralho, tá ligado? Mano, que foda. E obviamente que ele se apaixona, né? É muito foda, cara. E eu fui assistir esse filme, eu falei, vai ser meio infantil, assim, né? Tem uma hora que tem uma música que a Mina canta. É, de querer foder contigo. De querer foder com... Eu fiquei, caralho, mano, como assim, velho? Leite aí que eu comecei a encarar de outro primeiro, jeito. Primeira vez, ó. Caralho. Leite no dente. Leite no dente, total. Caralho. E... Não, mas é muito foda, muito foda. Outra animação francesa aí é Minha Vida de Abobrinha. Esse eu não vi. Nunca vi. Esse eu não lembro. Se o mano, é que tipo assim, um moleque que ele era chamado de abobrinha pela mãe. A mãe morre por conta de álcool, mas numa parada tosca. E esse moleque vai parar num orfanato. E aí é só desgraça atrás de desgraça, de bullying que ele sofre. E, tipo, não é um filme que vai te deixar felizão, nossa, tá ligado? Eu vi esse filme passando na TV uma vez. É, mano, não é um filme que vai te deixar felizão. É um filme que vai te fuder a vida mesmo, tá ligado? Por isso que eu falo de animação francesa ser um bagulho escroto, tá ligado? Escroto assim, é bonito pra cacete, né? Mas é pesado. Outro que tem é Mary Max. Não vi também. Caralho, gente. O que vocês têm? Eu sei que ficou nessa pilha de desenho francês essa época. Não, Mary Max é americano mesmo. Ah, pá, foda-se. Mary Max é tipo, é uma mina que correspondia por... Ela não tinha amigos nenhum e ela correspondia por carta com um velho. Ah, eu já vi sobre esse filme, eu nunca cheguei a assistir, cara. Cara, é pesado, mano. É pesado porque, tipo, o cara tenta se matar várias vezes, sabe? E a criança, tipo, tentando entender como que o cara age. E o cara, ele é meio criança, sabe? É bad vibe pra cacete. É bad vibe pra cacete, cara. Um filme... Esse é stop motion também, né? É, massinha também. Me lembrou de um filme que eu gosto muito de você. Até você que me recomendou, que é Ilha dos Cachorros, cara. Sim. Ilha dos Cachorros é um puta esse filme. Esse é um stop motion caralho, todo mano. Em impressora 3D. Sério? Esse é igual aquele do absolutamente, Raposo lá? Absolutamente todas as posições de mão, de pernas, braços e tudo mais. Todas as expressões faciais. Tudo foi feito com impressão 3D. Cara, que foda, velho. Eu vi a produção disso aí. Demorou zilhões de dias só pra imprimir o negócio. Não, e ele é baseado filme, né, num anime aí, senhor Otaku. Ah, é? Falando nisso, puxa um anime aí pra nós. Não, depois... Kimi no Nawa! Kimi no Nawa, que é um puta filme, né? Puta! Netflix tá Your Name. É. Que é... Não vi ainda, Cara, dizem que você chora, eu não quero chorar. Ele te joga numa bad foda também. Porque mexe com um negócio que eu... É o meu maior medo do universo, mas todo mundo vai passar por isso, que é o esquecimento. Nossa. Você deixar de existir na memória das pessoas. Sim, caralho, que pesado. Isso é a bad, é e na hora que eles esquecem, é um negócio muito... E, tipo, vai te fuder, ela fala assim, aflito. Escreve seu nome aqui pra mim não esquecer. E ela escreve, eu te amo. Nossa, caralho, eu tomei o spoiler. Não. Não, pior que não. Eu tô zoando, já vi isso no Face. Cara, a arte desse filme é a coisa mais linda do mundo. Não, eu acho incrível. O meteoro, velho, a cena do meteoro, assim, que mostra ali no céu, pariu. É fantástico, cara. Os caras, eles capricharam tanto na animação desse filme que é retardado o negócio. Como que é o nome do diretor desse filme que eu esqueci? Eu não lembro, eu sei que tá saindo mais um dele agora, eu tô pronto pra me fuder de novo. Peraí, só pra criar a vontade aí, uma rápida sinopse, que tipo, é um cara... Que de repente ele acorda no corpo de uma mina e a mina que acorda no corpo de um cara. Só que eles percebem que eles estão em tempos diferentes. Isso é um spoiler. Não, assim, não. Claro que não, é os primeiros 10 minutos não. Do filme. Não. Isso no tempo diferente é muito pra frente. Ah, então se fudeu. Mas até então, as pessoas não sabem o que vai acontecer, independente de qualquer eles coisa. Eles sabem que tem um dia que eles estão nos corpos certos e no outro tá trocado. Aí um começa a interferir na vida do outro, tipo o cara que tem um crush na chefe, aí a menina vai que... Vai chegando nela, né? E a menina vai ajudando ele, sabe? Deixando anotações do que ela fez e tal. Aí a menina sofre bullying e ele é mó valentão. É, e um começa a completar a vida do outro e... De repente aí chega num já ponto... já tá chegando nos spoilers. Não, aí chega num ponto tão bad vibe, cara, que você tem que assistir. É triste, cara, mas é triste, gostoso. É triste, é bonito e é bad ao mesmo tempo. É, assim. É foda. Mas desse mesmo diretor, que eles puta que pariu. Ele só faz filme que tem uma animação impecável. O outro anterior dele, que é o que eu vou falar, eu não gosto tanto quanto esse, mas é muito bonito, que é 5 centímetros por segundo. Eu queria isso daí. Cara, é muito bom. Dá um mas é um eu tô falando sério. Eu tô falando sério pra caralho. Esse filme, ele não tem um resquício de esperança. Ele é só depressão. Ele é só tristeza. Ele é um filme. Às vezes ele até cansa por ser um filme que é só sobre tristeza. Que é basicamente a história de um cara que ele se vê perdendo os laços que ele tinha com uma pessoa que ele ainda ama. Sabe? Porra, ele vai se afastando nunca, né? Disso, tá ligado? E ele pensa assim, cara, o que que eu posso fazer e como que eu não consigo lidar com isso? Eu não tenho força, eu não tenho capacidade de conseguir consertar isso, mas cada vez mais vai se afastando. Sim. Aí, 5 centímetros por segundo, que é ele no final, sem ser um spoiler, né? Que é mais uma analogia do filme, que um foguete sobe a 50 metros por segundo pra estratosferas, uhum. Estratosfera, e uma folha cai 5 centímetros por segundo na Terra. Tá ligado? Que é esse negócio de por mais que a gente, por mais que qualquer lugar que seja, tudo se afasta, tudo cai, tudo vai embora, tá ligado? É bad pra caralho, mas, tipo assim, se você tem depressão, não sou igual o Suede, cara, não assiste esse filme, porque ele é muito pra baixo mesmo, sabe? Tem um filme que eu vou pedir de novo pro João voltar a falar perto do microfone, mas enfim. Desculpa. Tem um filme, eu não lembro o nome, eu acho que é A Garota que Saltava. A Garota que Pulou no Tempo. A Garota que? Pulou no Tempo. Pulou no Tempo. Esse é bom pra cacete, né, cara? Bom, bom, bom de verdade. Que é sobre uma garota que ela acha um mecanismo, que toda vez que ela ativa o mecanismo, ela não sabe muito bem como funciona, ela meio que quando ela cai, ela volta no tempo, sim, sabe? É coisa de otaku fedido também? Não. É a mesma vibe, sabe? Desses outros filmes. É vibe de coisa que te fode. Não, eu tô falando se é anime. Ah, é anime, anime. É coisa de otaku fedido. É Naruto. É Naruto. Naruto. Mas, cara, esse filme... Só que a mina descobre que ela tem um limite. Ela tem o aparelho dela tem um clock que vai descendo. Sim, aí, tipo, quando ela percebe, tá no 5. Aí vai 5, 4, 3, 2. Aí no 1 acontece o plot do filme. E aí você assiste pra entender. Aí. É bom pra caralho. Vamos falar do Naruto Supremo, então. Qual? Akira. Nossa, Akira é foda, cara. Akira. Até agora eu não vi nenhum. É óbvio que com certeza eu perdi algum, mas eu não vi nenhum podcast que realmente abrangeu Akira no nível que merece. E óbvio que ele não vai fazer isso aqui também, foda-se. Podia fazer, né? Mas, não, falando fazer um podcast sobre Akira. Porque Akira, cara, é um puta filme, mano. Ele também é um dos precursores do cenário cyberpunk, tá ligado? Ele foi o primeiro anime a fazer sucesso fora do Japão. Ele ganhou o Oscar, cara? Sim, é um, assim... Não, ele não ganhou, ele concorreu. Ele é um marco gigante na história, porque foi a primeira vez que também eu vi um filme de anime passando na televisão. Sim. E é muito bom, assim, do tipo, é um cyberpunk bad vibe pra caralho. E a data foi esses dias, 16 de julho de 2019. Ah, inclusive, um adendo aqui, o Rutger Hauer morreu no dia que... No ano que o personagem dele morre lá, que sim, é 2019. Que o replicante dele morre. Caralho, velho, que pesado. Cara, e sobre Akira... Disso. Tem uma coisa, é muito foda por causa que todas as cenas ali foram desenhadas à mão. Sim, até as luzezinhas eles fizeram à mão, tudo, né? Tudo prédios. É desenhado à mão. Tipo, claro que tem técnica pra não ficar redesenhando, por exemplo, aquelas telas que vai passando assim pra dar a impressão de movimento. Paralaxe. Isso. Mas tudo ali é desenhado frame a frame, cara. A época que saiu também não permitia você fazer de outra forma. Sim. Não, é por exemplo, eles faziam muito preenchimento de frame, tá ligado? Nessa época. Sim. E só eles... que isso aí é tudo. E eles fizeram o filme junto com a época que eles estavam fazendo os mangás. Sim, então, tipo, eles fizeram um final totalmente diferente do que é dos mangás, que eu ainda não sei qual é o final. É sempre final. Assim. É a mesma coisa que aconteceu com o Scott Pilgrim, que inclusive que a gente poderia falar a qualquer hora que o filme lançou antes de sair o último gibi. Sim. O Kick-Ass é a mesma coisa. Tipo, tanto é que o final do Kick-Ass é totalmente diferente dos gibis, porque estava sendo produzido junto, praticamente. É. E o da hora do Akira, mano, do Tetsuo, é que, tipo, ele quer ser o Kaneda. É. Só que aí, quando ele vê que ele é super poderosão, ele vira um cuzão do caramba, mano. Ele e quer o Kaneda se sobrepor, né? É. E o Kaneda continua sendo amigo dele e quer ajudar ele, né, mano? Até o final da história. Nossa, ali, é triste. O final é mó triste, mano. Mas, ó. Hã? Eu vou falar da melhor animação da vida. Pode falar. pateta o filme. É muito isso bom. É muito foda, cara. A minha vida, quando eu era adolescente, criança barra adolescente, eu queria ser o Max, cara. Quem que não queria, pra mim, né, mano? Ele era o exemplo do cara descolado. O cara que, conseguia... na verdade, ele era o bosta da escola. Exato. Mas o cara conseguia, tipo, invadir o discurso do diretor pra fazer um show pra pegar a mina. Eu só uso o bonezinho pra trás com o cabelinho saindo, assim, por causa dele. Então, cara, a trilha sonora é fantástica. É um dos filmes mais injustiçados da Disney, sim, na minha opinião. Sim. Tem um outro também que eu acho muito injustiçado, que eu acho do caralho, Planeta que o João gosta. Planeta do Tesouro. Planeta do Tesouro. Eu, sim, assisti no cinema essa porra. Ah, é... É como muito que bom. É, esse mesmo? É um que o é na história do Ilha do Tesouro, que o moleque e a mãe dele tem uma pousada de alienígenas. O pai dele foi embora. E é tipo, é um negócio meio cyberpunk, meio pirata, é, né? É steampunk isso aí. É steampunk, pra caralho. Tá certo, mas o Pateta, que eu não terminei, é um filme que ele foi tão injustiçado que ele não saiu em DVD. Ele não tem na Netflix, em, né? Tem na Netflix, mas tipo, olha o tempo que demorou pra entrar, tá ligado? Sim. E ele praticamente não consta em nenhum dos catálogos de filme. Mano, tem um DVD do 2 que não é tão bom. Exato, o 2 é muito bosta, cara, comparado com o primeiro. Totalmente bosta, porque... Tipo, a qualidade você termina da animação também foi... Se sentindo fodido, mal por causa, né, do Max, tá ligado? Sim. Não, é... Pateta é foda. Pateta é foda. O Pateta é muito foda. Assista, provavelmente tem Netflix. As músicas, gente, do Powerline, mano. Nossa, o Stand Out, Eye to Eye lá é do caralho, mano. E tem os vídeos do cara, né, no YouTube... Sim, do cara cantando, sim, muito bom. A versão que tem no Spotify, inclusive, é a capela. Porra. E a música dele com o pai também é tocante pra caramba. Aqueles. Sim. Com, é você aonde for. É do caralho. Tá, ah, do caralho. É muito louco, mano. É da hora. E o Lester? O Lester. Lester! Mano, oh, você está triste, tá ligado? E quando dá um abraço, ele dá um tapa que vira a cabeça, cabeça do cara. O cara vira as crianças e cai pra cima matando ele, tá ligado? Não, é bom pra casa. É bom pra casa. Mas voltando a falar do Planeta do Tesouro, né? Não, então, o Planeta do Tesouro é o moleque, ele encontra o mapa do tesouro. Mapa do é como, e ele consegue abrir esse mapa como se fosse tipo um cubo mágico. Um puzzle. E aí, tipo, na mesma hora que aparece um pirata com esse mapa, o cara morre e aparece os piratas atrás desse mapa. Que o Planeta do Tesouro é um planeta totalmente projetado, cheio de armadilhas, que você... E tem o maior tesouro do universo lá dentro, de um pirata que começa contando a história. Que ninguém sabe o que que é. É, ninguém sabe o que é. One Piece. É, tipo, One Piece. E, mano, durante o filme, tipo, ele conhece o... Como é que era o nome do cara lá? John Silver, sei, né? Cara, faz muito era o John Silver, que na história antiga, o cara é o pirata da perna de pau. E nesse, ele é um ciborgue. É verdade. E ele é metade, ele é todo ciborgue. Então, tipo, o braço ciborgue dele faz muita coisa foda. É tipo um canivete suíço num braço, assim, saca? Tipo, ele o braço mecânico do Rick. Totalmente. Tipo, ele tem um tanque de guerra e também no filme ele é um cozinheiro. Então, tipo, ele faz... o braço do ciborgue mesmo, né? É, o braço do ciborgue da DC, igualzinho. E, mano, o filme é muito louco, velho. Sabe o injustiçado também? Já que a gente tá falando de filmes injustiçados, vamos pra caralho. Atlantis, cara. Atlantis, eu assisti essa semana, mano. Atlantis é muito louco. Nego, esquece que a Kida é também princesa da Disney. Ela é princesa. Mano, Atlantis é muito bom, cara. Que animação bem feita, velho. E ela é bem... Outro filme que é injustiçado pra caralho é o Nova Onda do Imperador, que é bom. Nossa, pra caralho. Nossa, o Imperador. Melhores piadas, melhores piadas. Sim, eu amo muito, muito as músicas. Tanto o Celton Mello quanto o Briggs são muito bem na dublagem. É o The Rock lá, cara. É muito bom. E quando ele vira, mano, pra mim, você tem grande personalidade. É muito engraçado. Eu gosto pra caralho também de O Segredo de Eldorado, mano. Puta, o Segredo de Eldorado. Esse é também injustiçado. E por incrível que pareça, a trilha é boa e é do Maurício Manieri, cara. Nossa senhora. Mas ficou muito boa, cara. Nossa, cara. A única coisa que eu lembro desse filme é aquele gifzinho do cara dedilhando no bandolim lá com uma cara de malvado. E falando desse do Eldorado. É o... O Simba e o Reino dos Sete Mares. Ah, eu assim, nunca vi isso aí. Que é do mesmo estúdio que fez o Eldorado. E é a mesma história do Piratas do Caribe 3. Eu assisti esse filme na Sessão da Tarde. E de noite eu fui assistir o filme no cinema. Acho que a Globo passou por causa disso daí. É exatamente a mesma história do Piratas do Caribe 3. É a história do Simba e o Rei dos Sete Mares, cara. cara, é muito foda. Homem-Aranha no Aranha-Verso. Nossa. Putz, esse é do caralho. Que o ar-condicionado tava esquisito lá, né? Mas se fuder, o ar-condicionado tava mais esquisito. Uma coisa que eu percebi dessa animação, porque eu vi num vídeo na internet, realmente... É que assim, eu já inclusive mandei no grupo mostrando cenas assim que o fundo da o fundo do desenho toca em mais frames do que a animação da maioria dos personagens. É. Então é meio esquisito. Só que principalmente o Miles, ele tá numa velocidade abaixo de todos os outros e conforme ele vai evoluindo no filme, o frame rate dele aumenta. É foda. Porque você vê o Peter Parker, ele tá quase 24 frames. E o Miles, no final, ele tá, tipo, acima do Peter Parker, até. Caralho, não tinha reparado nisso. É muito foda. Cada detalhezinho dessa porra, velho. Cara, a animação muito bem feita. Aquela textura que eles colocam de quadrinho mesmo. Sim. Aquelas bolinhas coloridas. Cara, assim, o uniforme do Miles, velho. Que é pichado, foda, que é, né? Pichado, mano. É nossa, muito e a cena que ele pula com o uniforme lá é do não, caralho. Essa de cena aí é de arrepiar, foda. E a trilha sonora do filme, cara, também é absurda. A trilha sonora é tão foda. Mas, tipo assim, uma coisa que me marca pra caralho é o som do gatuno, cara. Que é, tipo, um negócio meio desesperador, saca? Eu acho metálico, muito foda, né? Tipo aquele barulho... Tipo uma buzina, assim, um negócio foda, chegando velho. Perto. Tipo uma sirene. É foda. É foda, mano. Cara, eu acho que esse é o melhor filme de herói que eu vi ultimamente. Não, é o melhor filme de herói que eu já vi, cara. Não, e você vai assistir, tipo... Tá, é um filme do Homem-Aranha, vou ver se é legal. E você termina, tipo, caralho, mano. É o melhor muito filme bom, do Homem-Aranha. Cara, é melhor por causa dele que eu tanquei ler o... Terminei ainda, mas eu tô tancando ler a porra dos... Do Homem-Aranha Ultimate só pra chegar no Miles Morales e ver como é que é. Tá, cara, ligado? Eu não acho melhor, porque eu acho que tem coisas ali que passam muito rápidas. Não, mas é lindo, é lindo. É então, maravilhoso, é lindo. Muito maravilhoso. Não, e a tia May é o Alfred total nesse daí, né? Sim. Cara, Operação Big Hero. Operação Big Hero é legal, cara. Cara, é triste pra caralho. É triste, caralho, é triste. Pô, aquele irmão mais velho dele, nossa. Sem spoiler, que, né? Já que é sem spoiler, vamos falar de um desenho que tem um robô que é triste pra caralho. Nossa. Robô gigante. Nunca vi. O gigante de aço. Que é com Vin Diesel, né? Mano, velho, você nunca viu. Muito lindo, cara. Porra, muito mano. Ele é bonito pra caralho e é triste, que dói, velho. Uhum. Eu sei que tem uma cena no final do robô gigante. Sabe? Do Superman. É. Nossa senhora. Assiste. Até um negócio, é só de lembrar. Foda, não, é assiste. Foda, é foda. É muito bom. Também tem, falando de robôs, Wall-E. Wall-E é que falar de Disney é meio que assim. A gente falou dos injustiçados, ok. Chegar nos mainstreams assim é sacanagem, sabe? Não, eu tinha separado especial, pra falar de Rei Leão, mas eu fiquei que robôzinho carismático pra caralho, e né, velho? É triste, né, mano? E a Eva e o Wall-E, eles têm sons de Max, né? Sim. É legal pra caralho, porque eles é homenagem ao Jobs. Eles são opostos pra caralho, né? Tipo, um dos primeiros robôs antes do ser humano sair da Terra e é a mais evoluída dali. Exatamente. E eles se apaixonam, né, mano? Exato. É, não, é muito bom, cara, é muito bom. E um filme que eu gosto muito, voltando na autoquice pedida, é Koe no Katachi, cara. Que é um filme... Nossa. Você assistiu? Já assistiu aqui. Nossa, cara. Ah, da menina que a não voz fala? Do silêncio. A voz do silêncio. Isso eu não vi. Não vi. Nossa, cara, é legal. É sobre um garoto que ele praticava muito bullying. Eu chorei, pesado, mano. Pesado. Ele praticava caralho, bullying pesado com uma garota surda que mudou pra escola dele. Que é tipo, garota nova, tipo, ele era o valentão. E ele pegava pesado com a menina, roubava a parede de surdez dela, quebrava ela, ficava gritando no ouvido dela. Não, né, gente? E tipo. Você falou um negócio que não ficou bom, aí ele fudia ela. Mas aí ele, depois de 10 anos, não, uns 5, 6 anos, que ele já tá no colegial, ele reencontrando ela e tentando, tipo, reconstruir todas as desgraças, merdas que perdão ele tinha feito. Perdão pelo vacilo, né, cara? É, nossa, cara. E para é que eu vou chorar de novo. Nossa, é foda, cara. Por causa que o filme, ele é depressivo, cara, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem uma esperança ali, sabe? Só que não tem também. Não tem, é aquela parte do ser fim de ano, mano. Puta que pariu. E uma discussão que eu acho muito foda é... Tá, você, de que adianta você pedir desculpa depois que o copo já foi quebrado? Mas o que você pode fazer além de pedir desculpa depois que o copo foi quebrado, né? Sabe, é muito foda. É varrer os cacos. É. Eu queria saber. Limpar. Eu queria saber onde Roger Rabbit se encaixa. Ele entra em comédia. Ah, porque cara, ele é mais live action do que desenho. Porque foi revolução pra caralho. É muito bom, cara. E ele tem easter egg pra cacete. Eles conseguiram juntar um monte de estúdio diferente lá, do nada. Falando de otakus fedida, tem um que a gente até comprou o mangá, que é o Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, é legal, é, cara. Uma das bases pro Matrix, né? Total, né? Tipo, uma das que os irmãos... Como é que é? As irmãs Wachowski. Na época eram irmãos, mas agora são irmãs. E, mano... Primeira vez que assisti esse filme, eu assisti por causa que o Sr. K ficava falando, não, o que é foda, falou, não, eu assisti essa porra, mano. É, realmente é foda. E eu, caralho, mano, é foda. A parte que os caras estão digitando lá, que os dedinhos vai se abrindo assim, digitando, e a parte que tá construindo toda a mina lá, a Motoko, é muito foda. É que mano. Só manter a consciência dela, né, e vai passando pra outros protótipos dela. Cara, é muito Matrix foda. Isso. O jeito que ela se liga nas máquinas e tal, é tudo Matrix. E falando nisso, eu esqueci de comentar no Akira, o Kanye West fez um clipe baseado em Akira. Sério? E ele é o Tetsu. Não acredito. Sério, é uma merda. Eu vou mas agora eu tenho que ver, mano. Kanye West e Akira é um plot twist. Nossa senhora, Kanye West só dá certo em desenho quando ele é um peixe gay. Eu queria falar de uma otakice. Que ele gosta de pau de peixe, né? Sim. Eu queria falar de uma otakice, mas eu perdi o time porque eu só lembrei agora. Mas é tão bom. Não é tão bom, mas é tão legal que eu queria citar. Que é. Como é o nome do filme? Viagem de Chihiro. Não, cara. É daquele que o cara morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Jesus de Nazaré. É um filme mesmo. É um filme mesmo. Só que ele é baseado no mangá e eu só lembrei agora. Ele tem, tipo, ele tá lutando com uma raça alienígena e tal. E o cara, ele descobre que toda vez que ele morre, ele reboota. Ah, é o... Não é uma animação? Eu emprestei o mangá pro Pedro, o Pedro não até hoje. Sim, olha o Need Skill. É olha o Need Skill, caralho. Que o filme é o... Tom Cruise. Mas não é animação. Não, não é animação. O filme é com o Tom Cruise. Como é que é o... A parte do filme já foi, gente. Do mesmo jeito que ele não tá falando de livro, ele não vai falar de... Mas o mangá é do caralho. O mangá é muito, muito foda. Ok, chega. E é pesadíssimo. Mais animações. Evangelion. Não é filme. É? Tenho quatro. Mas não adianta falar dos filmes se você não assistir, tiver todo o background da série. É verdade, porque é a mesma coisa falar de filme de One Piece. Filmes de Evangelho que são de parque, não precisava da série pra poder entender o filme. Gente, não. Tudo bem que falar dos mainstream é foda, mas a gente precisa falar do Toy Story. Eles cortaram meu Evangelho aqui, eu tô levemente chateado. Porque tem que assistir o viado. Mas enfim, Toy Story. Não precisa assistir. Nenhum. Eu vi o primeiro e o segundo no cinema, foi foda pra caralho. E o quarto também. O terceiro eu assisti em casa. Não, mas o terceiro e o quarto é pra te foder, né, cara? Sim. O terceiro, o final, o quarto, eu acho que o final não foi tão tocante quanto no terceiro, mas é muito bom. Do mesmo Toy Story. É difícil ser tão tocante. Mas né? A reação é Matheus Canela total, né? Sim, pra caralho. É pra caralho. Eu mesmo, quero matar a Bonnie, praticamente. Porque a menina. Menina! Filha da puta! Que fez aquilo com o Woody, velho. É o Woody, cara, nosso cowboy. Não, e, tipo, mas eu tenho... Mas tem umas analogias ali de depressão pesada. Não, e tipo, sim, eu terminei o filme que, tipo, eu fiz uma cagada de dar o meu Woody. Você tinha um Woody? Eu tinha um Woody. E esses dias até eu fui atrás... Fica esquisito. Né, então. E até fui atrás de ver se consigo pegar ele de volta, mas... Não consegue. Não, consegui, eu consigo, mas vai ser meio foda. É meio chato também, né? Ah, me presente dado, acabou... não, então. E aí acabou o filme, eu fiquei, caralho, mano, o Woody tá separando dos caras, eu também dei a porra do meu Woody embora. Eu terminei o filme chorando pra cacete, do filme que mano. Saiu do cinema agora. Você sabe que o Woody pode ser que ele esteja voltando pra cá e ele tenha sido atropelado. Por quê? Porque ele tava com saudade de você. Não, pior que eu vi ele, cara. Não foi... Cara, eu vi nos meus sonhos molhados. Enfim, mais alguma coisa? O Simpsons ou filme? Puta merda, eu adoro aquele filme. É legal. Só cara, o filme é muito bom. Inclusive, mano. Porco-Aranha. Tem um detalhe desse filme que, assim, o Stephen King tava escrevendo um livro e tal. Aí ele entregou pra um cara e falou: ah, tem esse livro aqui que eu tô escrevendo, dá uma olhada pra mim, Under the Dome. Aí ele leu. Ah, isso aqui é o filme dos Simpsons, cara. Como assim, filme dos Simpsons? Tinha o Porco-Aranha. Porco-Aranha. Foi daí que saiu o Aranha-Verso, não foi? Tem um gibi bem antigo do Porco-Aranha. Mas é engraçado, porque, tipo, a gente não pega referência disso, né, cara? Não, né? E eu não sei nem se os caras fizeram proposital, né? De, tipo, pegar a referência do Porco-Aranha, do Homem-Aranha mesmo. Ah, eu acho que fez, sim. Caralho, velho. Mas um container de bosta de porco fodeu a cidade, tá ligado? Mas os Simpsons são sempre assim. É engraçado que, tipo, ele vai passando pelas placas, não jogue fezes de porco. Eu avisei, tá ligado? Não, os Simpsons sempre isso. É sempre uma situação nada a ver que desencadeia um negócio absurdo. Sim. Sim. Mas o Homer fala, oh, porque a velha tem tudo, tá ligado? Eu achei engraçado o Homer falando, ah, mas não tinha placas o suficiente pra mim saber. Tô atropelando placa pra caralho. E gente, se eu não me engano, ela atropela o Kletos lá no meio. Sim. É muito bom. E o legal é que eles pegaram todos os personagens vivos dos Simpsons e colocaram no filme. E os que morreram lá não voltaram. Verdade. Tipo, aquele doutor lá que é salafrado pra caralho. Vieira. É. Ele não voltou mais, tá ligado? Caralho. É foda, mano. Eu tenho uma serra elétrica. Oh, ele me conhece, né? Nós temos Jesus, ele tem uma serra elétrica e o Bart. Ah, ele me conhece, né, cara? É bom pra cacete, é bom pra cacete. Enfim, o que não entrou hoje, não entra mais. Vamos terminar. Isso é pra compensar a falta de podcast, hein? É. Isso aí. You make me dizzy, running circles in my head. One of these days I'll chase you down. Well, look who's going crazy now, I'm face to face, my friend. Infelizmente. Eu arrisco dizer que, aliás, antes do infelizmente, eu arrisco dizer que esse foi o cast mais comprido, talvez fora os de Natal, mas foi o mais comprido que a gente fez até hoje. Eu acho que sim. O Guns N' Roses não foi umas 2h40? Não, mas sim. Teve 2h30. É que assim, os de música acaba não contando, né? É. Então, mas esse tá batendo 2h30 agora. Caralho. Nossa. E a gente ainda tá fazendo o encerramento. Porra. Caralho. É, vi. Isso foi foda. Isso é querendo falar de Evangelho. Então assim, meu querido ouvinte, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. Entretanto, espero que tenha compensado esse tempo, né, que a gente ficou sem, fora os dois que vocês já ouviram. E é isso aí. Vamos deixar aí um convite pra você que escuta a gente, mas é tímido. Entre no nosso grupo do WhatsApp, tem um link aí na descrição do post, ok? Vamos lá, vamos fazer parte, que a gente vai ficar feliz, a gente vai ficar muito contente de ter o seu retorno ali e ter você conversando com a gente diariamente, ok? Além disso, temos o nosso PicPay. PicPay. Dá dinheiro pra nós a partir de R$1 até 750 mil, exatamente. Se não me engano. E... é, não precisa de muita coisa, não. R$1 só já ajuda pra caralho, porque a gente tá basicamente tirando todo o dinheiro do nosso cu pra poder pagar as coisas. E qualquer ajuda compensa nosso servicinho aqui. Mano... tem que fazer propaganda do grupo do WhatsApp direito pra galera entrar. Ó, toma. Eu vou falar o que que tem, mano. Eu vou começar assim, ó. Tem bot pra caralho. Postando putaria? Putaria pra caralho. Tem site o Paulo de encontro. Puto, tem o Relatex, tem a galera fedida lá, tem os caras... mano, os caras falam bosta o dia não inteiro. Não tem o Suede, que é uma não vantagem. Não tem o Suede. Mano, caralho. Eu não vejo motivo pra você não tá lá, mano. Tem o Pedro tomando vácuo. Oh, aliás, eu posto as coisas lá, nego caga pra mim. Aliás, eles colocaram, ah, porra, qual superpoder você teria de acordo com o seu signo? Meu signo é virgem. Você é virgem? O seu superpoder é não transar. Super virgem. Super celibato. Cara. E eu sou peixes, eu vou ser o gay fish. Eu sou Ares, não, eu vou ser o Black Phillip. Você é gêmeos, eu vou me multiplicar. Eu sou gêmeos, eu me multiplico? É, mas a balança é balança não, gêmeos, é verdade. O mas pode ser gêmeos tinha meses. Porra, ia ser mais foda. É mais legal, hein, cara. Eu sou o veneno. O áudio solta veneno. Que você é? Escorpião? Escorpião. O áudio é o doce veneno do escorpião. Eu ouvi falar, eu li no meu horóscopo que peixes e escorpião se dá bem, hein? Isso é meu também, que sua vida continua medíocre. Partiu negociar esse blog aí? Partiu. Não, mas, mano, é do horóscopo que eu li, caralho. Sobre o horóscopo, você não esqueceu, tipo, você esqueceu um monte de signo no último episódio. Vamos finalizando agora. Então não deixe de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Se você puder, ajuda o nosso PicPay. Não se esqueça de avaliar a gente no iTunes. E principalmente, estamos no Spotify. Então se você puder dar aquela forcinha divulgando a gente, mandando pra algum amigo e tal, que usa o Spotify, mesmo que não conheça podcast e tal, de repente você sabe de algum episódio que tal pessoa, o zelador do seu prédio, gostaria de ouvir. E você sabe que ele ouve Spotify. Manda pra ele, cara. É, não vai chegar, tipo, ah, uma pessoa aleatória qualquer, vou mandar um episódio muito bad vibe pra você. Exato. Não, pega, tipo, gosta de música? Tem Guns N' Roses, tem Johnny Cash, tem Ozzy. Manda esse, pô. É, gosta de tatuagem? Tem o de tatuagem. tem filme, tem um monte de coisa. Manda aquele que a pessoa se identifica. Mas especialmente, o PicPay é importante, mas eu acho que mais importante é você indicar para os seus amigos. É, a divulgação, exatamente. Não comecem indicando pelo pior podcast no mundo e nem pelo Se Fôssemos Milionários. Esses são um tanto quanto assustadores. E perguntas indigestas. Nem os crossover. Ok, então eu acho que é isso. É. Então... Tchau!